ar, estádio 97 aqui na Energia. O oferecimento de Extra. Futebol pede cerveja Amstel geladinha. Futebol pede Extra é gol. Beba com moderação. E McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável. Duplamente imperdível. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Oh, boa tarde. Boa tarde. Ah, chegamos. E aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Beleza, mano. E aí, Manoel? Opa, aí? Nós, beleza. Estamos na área. Quando vocês falarem nós. Mano, vai ter que falar mano e mano cover. Vem, é os dois. É o eu, mano cover. Eu não olho onde falar, às vezes é complicado. MC, o MC. MC. É. Tá mais pra MC, né? Mano e Marcão, eu tenho uma péssima notícia pra dar, principalmente pra vocês, que é dali da Zona Norte, cara. O que aconteceu? Por quê? Acabaram de emparedar ali e fechar de definitivamente o 237, viu? Ah, na Zuquinha ali? Na Jovita, né? Na Jovita. Ah, não, a Zuquinha é o 53. Zuquinha era o 53. Triste, né, mano? Pra você que era da região ali, né? E acharam uma cueca do Portuga lá nas distâncias. Acharam, velho. Olha, borrada ainda. Borrada. Acharam a cueca dele, a cueca e a dignidade. A dignidade já tava lá também. Ah, mas já pois deu é. Ali já, né, também. Não, mas o mano ali tem uma história cabeluda. Cabeluda. É, entrou um gato no quarto. Conta essa história aí, mano. É, né, mano? Boas recordações, né? Gato subiu. Era uma zona literalmente caseira, viu, Sombra? É. Ali as meninas habitavam, elas não iam só pra trabalhar, igual outros points aí em São Paulo. Tem outros points aí que a galera só vai pra trabalhar. Sim. Ali existia uma vida. Ali existia uma vila. Ali existia um fluxo ali de pessoas que realmente residiam na região ali. Ah. Então elas tinham animais de estimação. Aí um dia, aí tava lá curtindo lá com a galera toda, lá o pessoal da rádio sempre ia. Sim. Aí eis que entra um bichano na cena do crime. Pois é, aí a mulher fala, show bichano, desce daí. Que fase, velho, que fase. Bons tempos. Boa época que não volta mais, né? Não volta mais. Muito bem, você naquela época lá, Bento, não tinha conta pra pagar. Aquela época era bacana assombrar, porque não tinha preocupações. É verdade. As preocupações aí da gente era sempre, pô, que balada que vai ter aí no sábado. Pô, onde a gente vai colar domingo? Era sempre assim. Não existia... Não tinha aquele negócio aí de cobrança, né, RG? Ô, mano, não tinha audiência no dicionário, né? Não tinha, RG, não tinha. Era sem esse lance de audiência no dicionário. Pô, era a única susto, coisa né? que sobrou daquela época pra você foi as doenças venéreas, né, mano? Nossa. Não, graças a Deus, nunca. Ele diz que tem uma que persegue. É. Você nunca... Não, de não, tempo em tempo ela volta. De tempo em tempo ela assim, oi. Você nunca jogou descalço, mano? Não, eu tô fora. Olha, depois dessa conversa, a Thaís vai dar um banho de álcool no mano. Ela vai pegar aquela máquina, né? Igual Vap, é né? o banho do Rambo, né? Vap, é o Vap. Muito bem, esse é o Estádio 97 porra. Que você ouve aqui na Energia 97, vamos. Ouve através do nosso aplicativo Energia 97 FM e também assiste no nosso Facebook, facebook.com/Energia97. FM, vai lá, assiste lá, tá bom? Faça como, por exemplo, estão o Jonas Caldas, o Heron Lopes, o Rodolfo Estevam, o Ronaldo Henrique, o César Diogo, o Hamilton Fernandes, né? Tanta gente participando boa. E comentando lá no nosso Facebook, não é isso, seu Bento? Sim, legal, exatamente, legal. Acompanha nós lá. Combinado. Estamos na hoje, live. Manchetes até 6h10. Tá bom, beleza. Mas, top. Acho ótimo. Acho ótimo. Mas sim. Por último, hoje, o time que chama as atenções do dia. Claro, mas, sempre chama. Vamos começar com o Corinthians. Ah, então tá bom. Ah, Coringão. Uau. Corinthians que, após o churrasco de ontem, teve show sertanejo. Hoje sim. O Jadson apareceu. Já tem clima de festa, né? É, já tá. Eu falei ontem aqui no resumo das manchetes, clima já de festa da firma, né? No já? Final de ano, é, caramba, confraternização. Antecipado. Ontem teve amigo secreto no churrasco. Teve, já. Né? Exatamente. E o jogo agora só dia 19, na Itaquera, contra o Vitória. O Jadson sim. apareceu hoje, pode ser que ele volte para essa partida, pro dia 19. E ontem, mano, eu acompanhei a entrevista do Flávio Adalto, né, onde ele falou que Flávio esse Adalto. Ano vai tentar ao máximo não vender ninguém, mas com certeza em dezembro, para equalizar as contas aí, que não estão... Tá salgada a continha do Corinthians esse ano. Ano que vem sim. vai ter que dois ou três aí vão ter que ser vendidos para tentar equalizar o caixa, certo? É, o Flávio Adalto, cara, se ele estivesse aqui no Rio, eu acho que ele teria problemas aí para poder dirigir o carro dele. Porque aqui tem aquele negócio da blitz, da lei seca, aí é complicado. O cara que me fala que o Corinthians vai fazer de tudo para não vender jogadores, ou ele tá iludindo a torcida, ou ele é muito inocente. É, o time do Corinthians, inclusive, apresentou o balanço com um déficit superior a 35 milhões. Nossa! É, não, mas é complicado, Sombra, por quê? O Corinthians está sem o patrocínio Master na camisa. O Corinthians não renovou o contrato com a Caixa, por opção, porque a Caixa quis renovar até o final do ano, em dezembro. O Corinthians acabou falando que gostaria de renovar por um ano a mais, que esse um ano estenderia o contrato, acho que até maio. O Corinthians optou por não renovar até dezembro, ou seja, abriu mão de uma boa quantia mensal. Porque os valores eram preservados, era uma quantia em torno de, acho que 30 milhões, de 3 milhões por mês. Já era um dinheirinho que entraria no caixa. Uma coisa é a seguinte forma, você fala, porra, vou dispensar esse patrocinador, mas eu tenho outro engatilhado na manga. Agora, no momento de crise, tá certo? Que as vacas magras estão aparecendo. Você abdica de um patrocinador master para não ter nenhum durante o ano, eu acho que é apostar demais na sorte. Mas enfim, o Corinthians abdicou de ter esse patrocínio master na camisa. Hoje vive com patrocínios pontuais. Arrecada, é verdade. O Corinthians arrecada, vira e mexe, aí tem uma faculdade aqui, tem uma outra empresa ali, e pagam um valor aí considerado alto. Mas, volto a falar, é pontual. Se fosse um negócio que acontecesse todo jogo, perfeito. Mas não acontece. É, outro fato que implica também aí no déficit apresentado no balanço. A venda de jogadores. O Corinthians ele não se desfez de jogadores. Se o Corinthians tivesse vendido, por exemplo, jogadores como o São Paulo vendeu, o Corinthians já teve propostas aí pelo Rodriguinho, pelo Fagner, pelo Guilherme Arana, pelo Balbuena, enfim. Se o Corinthians tivesse vendido esses jogadores, possivelmente o Corinthians não estaria hoje na liderança do Campeonato Brasileiro, que são jogadores que fazem falta. O Corinthians ele poderia ter equacionado ou diminuído bem esse déficit. Mas é que tá, vale a pena fazer isso nessa altura do campeonato? Eu sinceramente acho que não. A dívida ela tá aí, ela precisa ser paga, sim, mas o Corinthians ele tem hoje a liderança do Campeonato Brasileiro, até com uma certa vantagem. Você vai abdicar disso daí, vendendo jogadores aí para poder quitar essa dívida? Eu acho que não vale tanto a pena assim. Ainda mais o Corinthians continuando na liderança do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, no final do ano conseguindo o título, tá na cara que esses jogadores vão se valorizar. E é isso aí, Bento. E é complicado, boa, né, mano? Uma dívida líquida de 472 isso, milhões, caramba, né, cara? Velho, olha, complicado. Os caras o hino do Corinthians pra colocar isso. Musiquinha, não. Ai, de novo, não. Tá difícil aguentar, né? Porra. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa, cara. Vai, canta aí, mano. Juro, olha, sim, mas se aconteceu o contrário, velho. Agora é quase quinto. Lógico que agora. Vocês vão embora hoje? Vocês goram antes também? Hoje eu vou estar vendo o vai, Netflix. Vai, velho. Sim, é. Netflix, vai estar gorando nós lá hoje, na frente da TV lá. Que nem um desesperado. Aqui nem passa o jogo do teu time, pô. Não passa. Não, não passa sim, hoje nem vai passar. Passa sim, com Galvão Bueno ainda, aqui, viu? É nada, seu governinho hoje aí. Hoje passa aqui o Flamengo. Não, vai passar o Corinthians na Libertadores hoje. Flamengo e Palestina. Vai passar o Corinthians na Libertadores. Chupa porco. Chupa aí, trouxa. Aproveita, você deve ter. Matamos. Não importa, matamos. Cássio, começando do Cássio até o Romero. E o time inteiro tá jogando muito. Cássio, começando do Cássio. Rapaz, acaba de falar, hein? Deu no saco, hein? E o time inteiro tá jogando. Paga um pau mesmo. Curvens. Se tivesse o DeLorean aqui, eu queria voltar logo pra desenho, pra acabar isso aí. Você queria voltar? Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra a Nissan, seu Bento. São Paulo. Boa, seu Bento. Que isso? Espirrou, seu Bento. Rapaz. Um foi embora hoje lá, hein? Olha só, hoje... Pior é que não foi, né? Não? Afastado. Poxa, vamos lá. O Meia não Cícero, vai, né? Você tá pagando. Igual o nosso Felipe lá. Mesmo, igual. Mas ainda ele. Vamos lá, só pra quem não tá sabendo, né? O Meia Cícero foi afastado. Não veste mais a camisa do São Paulo. O jogador foi chamado pela diretoria pra uma reuniãozinha no CT da Barra Funda após o treino de hoje. E foi comunicado que não faz mais parte dos planos da comissão técnica. A decisão foi tomada com os dirigentes e pelo técnico Dorival Júnior, que após a derrota do Bahia. O domingo tinha dito que algumas coisas iriam mudar dentro do grupo. Quem falou? O Dorival. E aí, como ele já fez 10 jogos, tem esse pepino aí na mão. Tem contrato até o final do ano que vem, até o final de 2018. Mas isso tudo faz parte do planejamento, né? O planejamento. Do então medíocre tá aí. E cretino planejamento do futebol, do São Paulo Futebol Clube. Um clube que contrata... O São Paulo tá sempre fora de timing, né, cara? É sempre. Nos últimos anos, sim. Há muitos anos, sim. É sempre fora de timing. Sempre, cara, sempre. Traz jogador, olha, tem contratações que você fala assim, tá bom. Queriam Cícero? Ok, beleza, tá. As pessoas que queriam Cícero não estão mais lá. É. Foi indicação do Rogério Ceni, inclusive, né? Não estão, mas foi. Não tá o Cícero, não tá o Rogério, não tá o Michael Bill, não tá o Marco Aurélio que tava no ano passado. Ninguém mais tá. Quem, teoricamente, fez parte de um planejamento voltado pra esse ano. Mas qual seria e quem a trouxe o Wesley também não tá, nem o presidente tá. Então, assim, o São Paulo vive assim, a cada 6 meses entra alguém pra fazer bobagem. Então, possivelmente alguém que tá agora também tá fazendo as suas bobagens. E daqui a 6 meses a gente vai ver outros sendo afastados por quem trouxe agora. É verdade. É sempre tudo errado, é sempre um trabalho que... Parece o dia da marmota. É. Todo dia é o mesmo. O que você ouve falar de São Paulo é sempre aquelas contratações que você fala, ah, ok, então deve fazer parte de um plano. Daqui a 6 meses o cara ou tá jogando mal, tá afastado. O Felipe... E não para, é como se fosse um filme sem fim. É, inicia e começa sempre o mesmo dia. Parece que hoje o também Cícero. Teve o negócio da renovação dos goleiros. Do sim, goleiro. O Cícero, a gente ouve muito que sempre onde ele passou, ele na imprensa ele é uma coisa e nos vestiários, né, fechado ali, ele é outra. Marcão e Sombra, o que teria acontecido? Então, o diretor do São Paulo falou, tava até estranhando, porque esse problema do Cícero aí foi um problema de relacionamento com outros jogadores lá. Então ele teve um atrito com alguns, não foi só um fato isolado, tiveram alguns episódios aí que o cara não quis entrar em detalhes, mas falou que ele já teve problema de relacionamento lá. E esse diretor ligou pra Corja lá do Fluminense lá pra pedir uma referência dele. E falou que lá foi a mesma coisa, ele tava com problema de comportamento com relação a outros jogadores lá também, e o São Paulo trouxe ele e continuou nessa pegada aí que ele tá fazendo. Você viu, ontem a gente tava comentando exatamente sobre isso, né? Falando, tentando detectar o que que tava acontecendo, qual era o problema do São Paulo. É. E é isso, né? Foi o que eu comentei. Só isso? E o relacionamento, será que tá legal? Será... Você acha que é só isso? Não, não, não, não. Uma, você uma das todo coisa, ano? Uma das situações também, né? Colabora muito para que a coisa não se resolva. Vocês estão falando resolva, de dois, né? Quando volta 2013... Se você voltar a 2013, possivelmente, eu não recordo agora, mas deve ter tido o jogador afastado e falar assim, ah, mas deve ter problema de 2013, relacionamento. De 2013 pra cá mesmo, que eu acho que a coisa deu uma degringolada. É, né? 2010 e 11 foi meio aquelas coisas de aposta e tal, mas dali pra 2013, frente, acho que isso. Acelera o Porsche. Aí caiu mesmo. Então é ridículo, né? É ridículo. Eu não tô condenando afastar um jogador que tá causando problema. Uhum. Eu não condeno isso. Acontece que dentro do que é hoje o planejamento de São Paulo, daqui a 6 meses vai ser outros afastados porque causam problema. E daqui a 6 meses, e daqui a 1 ano, provavelmente já são outras pessoas que estão mandando no futebol e provavelmente não são pessoas do futebol. É. Entendeu? É isso aí. Isso é São Paulo. Morrendo lentamente. É. Tem mais nada? Você quer mais aí, Raul? Caramba, você quer mais? Fala aí, Marcão. O passageiro da agonia aí, ó. O Júnior Tavares voltou o que era o cabelo, pelo menos, tá? Não tá mais loirinho. Ah, não, Marcão, não dá aquele cabelo. Mas desculpa, eu agora fiquei preocupado. Eu posso estar com algum problema. Eu posso estar com daltonismo. Sério, pra mim, na televisão, vendo domingo, parecia uma faixa branca. Eu também. Por que estão falando amarelo? Agora eu fiquei preocupado. É, descolore, né? Tô enxergando amarelo onde é branco? É o platinado. O branco onde é amarelo? É o platinado, na realidade. Ah, vai pro inferno, meu. É, mas é... Foi o cara que marca o campo do CT que passou na cabeça dele, aquela porra? Ele tava deitado, o cara passou... por cima. Para, o cara, ele tava deitado no gramado, aí o cara passou por cima. Ó, deita aí no gramado que eu vou passar a máquina. Ah, vai pro inferno. E uma parcial de ingressos aí também, Sombra. 20 mil ingressos aproximadamente já foi vendido por... Vai encher de novo, né? Certeza. E temos torcida estádio 97 para São Paulo e Cruzeiro. Então só para vocês que ligarem, vão assistir São Paulo e Cruzeiro domingo, 11 da manhã, hein? Aí, é pessoal. 11 da manhã, então o traslado vai sair às 9 da manhã do local marcado. Traslado. Tá? É um jogo meio Marcos e Belucci, né, o Bento? Domingo de manhã. Putz. Olha o seu Bento, mano. Ah, meu Deus do céu, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então... faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Que incomoda isso, não te incomoda? Chato. Quando você tem que deixar o carro na oficina e não passa. Muito chato. O fiscal do seguro e o cara não passa. Nossa, e demora pra boné. Por isso o HDI tá se diferenciando demais. Eles têm o HDI Bate Pronto, cara. Em poucos minutos o conserto do seu carro é liberado. Entendeu? Com o HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, seu Bento. Ah, sim. Santos. Santos. Santos. Go. Let's go. Aê, e aí, RG, preparado para amanhã? Tudo calmo lá, seu Bento? Tá tranquilo, tá sendo julgado agora o Modesto pelo aquele incidente do camarote lá, né? Lembra? Que coisa, sendo hein? Julgado agora aí. Boca aberta, né? Modesto, Modesto também arruma cada um. É, amanhã é o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense. É, vai ter o reforço máximo, né? O que tem de melhor amanhã vai estar em campo. E quem está próximo de estrear é o Nilmar. Nilmar? É, o Nilmar está próximo da estreia. Acredito que não nesse final de semana, mas na outra semana, Nilmar deve estar em campo. É isso, certo? Aí. Estamos tratando disso, embora eu não sei como é que o Levi vai fazer, cara, porque... Sinceramente, fiquei tremendamente decepcionado com o último jogo e o empate do Avaí. E a declaração, corre risco amanhã. E a declaração do Levi em dizer que estava abrindo mão do brasileiro, que, pô, sabe. Ele deixou meio claro já. Não pode. Cuidado, porque, não bobeia não que a gente chega, hein? Porque o Palmeiras, a mesma postura, né? Abrir mão do brasileiro, porque é só Libertadores, o Levi abrir mão do brasileiro porque é só Libertadores. Quer dizer, só avisar a galera lá que só um time ganha a Libertadores. Então, se todo mundo começar a abrir mão para ganhar a Libertadores, eu não sei como é que eles vão fazer. Se vai dividir a taça, não sei. Como é que um ganha, ser. Os outros se ferram. Eu não sei como é que vai ser para fazer isso aí. Né? Mas, enfim, né? já são grandinhos e sabem fazer neném. Então, espero que tenham consciência do que estão falando e responsabilidade. Você pode explicar que o Vieira agora fez uma puta cara de dúvida. O que é fazer nenê? Fazer nenê. O Vieira falou assim, gente, o que é fazer nenê? Ele tá com uma cara agora. Calma, Vieira. O RG, RG vai te explicar. Você quer aprender? Pática tal. Você quer aprender? Que aprender tô ligando no estádio pra falar do Vieira. Um gaúcho que não tá de brincadeira. Ele toma chimarrão no colo do negão e fica feliz a semana inteira. Vieira! Vieira! Vieira! Senta na madeira. Sensacional, hein? Vieira, Vieira, sempre dá de primeira. Essa música é muito boa, viu? Sensacional. Vieira, aquele que dá na primeira. Vou dar uma na veia. Olha o mau criamento. Sem mau criamento. Vai. Muito bem. Parmeira, é isso aí. Né? Acabou o Santos, Parmeira? Perdão. Agora. Nós. Chegou, hein? Hoje, hein? Seu Bento, caramba. Seu Bento. Vamos lá, que é nós hoje, né, Domingo? Calça roxa hoje também. Nem pra pôr o hino, né? É aquela trilha de suspense. Que é isso? Que é isso? Trilha, faltam poucas horas para o início do confronto. Calça roxa hoje? Calça roxa hoje. Não tem calça roxa mais, não. Não, vai de calça roxa. Não. Ô, Domênico, acabou a calça roxa? Dani, é calça roxa. Após 35 dias, né? Foi o primeiro jogo. Quando perdeu lá de 1-0, hoje é o jogo do ano do Parmeira. Né? Então é aquela coisa, precisa ganhar por 2 gols de diferença. 1-0 vai para pênalti. Tem dúvida aqui, ó. Qual duas dúvidas no time titular de hoje. Vou passar aqui para você. Bom, primeiro é o Jailson, vai pro gol, não tem jeito. Jailson! O Jailson. A primeira dúvida aqui, ó. Jean ou Mike na direita? Ah, é o Mike? Pode ser que jogue? Pode ser. Aí, confirmado, o Mina, né? O Luan e o Egídio. Mina, Luan e Egídio. É o meio campo, vem. Thiago Santos. Certo. Bruno Henrique. Certo. Aí tem também duas dúvidas aqui. Qual é a dúvida? Opa. Guerra ou Keno? Não, pra mim é Guerra. Também acho. Acho que o Guerra vai pro jogo. Ah, Dodô, sem Guerra. Se jogar o Keno... Quase amor, velho. É o Dudu, guerra, faz armação, né, se acaso não jogar. Então fica lá, de um lado o Roger Guedes, do outro o Dudu, e na frente o Daverson. Daverson! Ah, ele chegou agora, né? Pelo menos é um cara brigador, viu? É. É, pelo menos é um cara que não tem bola morta, não. Ele pode perder gol, tudo, mas ele vai pra cima. O problema só, Domênico, é que o Barcelona, né, o time do Guilherme Almada, ele sempre, sempre marcou gols fora do Equador na Libertadores. Como assim, meu? Olha o arroz queimado aí, seu rei. Perdeu que suma, causando terror na torcida do Porto. Como assim, velho? Domênico, se tivesse aquele aparelhinho que mede os batimentos cardíacos, você agora olhando pra tela, o Bial do outro lado falando uma história, você está próximo da eliminação. Tá você de um lado e tá o Barcelona de Guayaquil do outro. O Bial comentando e contando aquela história. Jesus. Como estariam os seus batimentos cardíacos? Por enquanto eu tô tranquilo, mas quando chegar perto do jogo, aumenta. Vieira, por favor, põe o dedo no pescoço do Domênico. Que dedo, pra ver, o batimento. Que dedo, que papo de olha dedo. Aqui, eu tô dando uma dedada que aqui, papo ele tá pulsando, aí? Viu? Tá pulsando. Tá piscando aqui. Tá pulsando outra coisa. Aê. Você vai pôr o dedo já pra cuidado, aí, Vieira, você é meio perigoso pra pôr o dedo, cuidado. Por enquanto tá tranquilo, mas é um jogo complicado, hein? Não é jogo fácil, não. Aliás, não tem jogo fácil, né? Não. O River ontem quase que foi pro saco, né? Você viu, meu? E o River quase, é um time... Domênico, na hora que tava acompanhando a partida, tava 1-0 o Guarani mandando no jogo. Aí o atacante deles lá caiu na cara do gol, mas perdeu um gol. Inacreditável o gol o cara perdeu. Aí deu um minuto, escanteio, um bololô danado lá na área. E aí o River empatou, aí perdeu as forças, porque tinha que fazer mais dois o Guarani. Aí ferrou, né? Ferrou, mas passou na conta também, viu? No Photoshop. É, quanto foi o primeiro jogo, ou soube? Foi 2-0 o River Plate. E tava perdendo de 1? Tava perdendo de 1. Ó. Aí o cara perdeu esse gol na cara. Se faz, seria 2 e podia coisa degringolar. Complicar, bom, né? É, o grande lance aí de tudo isso aí... eu acho que o Palmeiras ele precisa ter inteligência pra jogar hoje. Sim. Porque esse time do Barcelona ele é encardido. Então é um time que ele é rápido no contra-ataque e ele vai esperar o Palmeiras vir. Vão provocar, né, Dudu? Mas não tenha dúvida, ele vai ficar esperando fechadinho, né, RG? É. Porque o resultado começa com eles classificados, né? Sim. E a catimba, então eu acho que. E tem catimba também. Se bem que jogo nervoso. O Equador não tem tanta catimba como Argentina. O argentino tem muito mais, né? O equatoriano mas não tem tanta catimba. Mas todos esses caras aí... O brasileiro entra na pilha e eles sabem disso. Sabendo que o resultado é favorável e sabendo que a arbitragem geralmente deixa a coisa acontecer e não dá o tempo necessário, é bem provável que eles façam a catimba, né? O Palmeiras agora é o seguinte, não pode cair na catimba dos caras e também não pode ficar desesperado pra fazer um gol. É verdade. Não pode se desesperar, tem que ter calma. Muita gente fala, mas se virar 0-0 o primeiro tempo, aí a coisa... sabe, não, a coisa não funciona assim. A coisa não funciona do jeito que a gente tem uma noção. É que tranquiliza, né? Eu acho você que... Você mete um no primeiro tempo... Você tranquiliza em partes, mas o que tem que ter, tomar cuidado aí, que o time do Barcelona... Claro, ele joga, não tomar, né? Ele jogou sempre... Olha, ele tava no grupo do Botafogo. Sim. O primeiro jogo contra o Botafogo foi lá. E lá foi um empate em 1-1. Empate em 1-1, o Botafogo trouxe um belo resultado fora de casa. Quando o Botafogo precisou vencer aqui em casa, todo mundo fala, Botafogo empatou lá, ganha aqui, os caras vieram aqui e deram uma naba no Botafogo. É. O time do Barcelona, ele joga melhor fora de casa do que em casa. Ele é um time melhor jogando nos seus contra-ataques do que atacando. Ele tem os atacantes são muito rápidos. Exatamente. Ele defende melhor do que ataca. Mas quando precisa atacar em velocidade, que é o caso dos contra-ataques, ele faz muito perfeitamente. Faz. Então o Palmeiras vai precisar ter muito cuidado com relação a isso. Disse aqui ontem e repito, o Palmeiras em todo o ano, se não me falha a memória, foram 2 jogos que passou sem tomar gol. Só 2. De uma porrada que teve já aí. O Palmeiras costuma tomar gol em quase todo jogo. Ainda não tá com aquele sistema defensivo bem formatado ainda, né? Antes de ir embora, fazer uma questão pra você. Ah. Até fácil, que ponto... Fácil. Até que ponto hoje uma eliminação balança o Cuca ou essa possibilidade não existe? Eu acho que a possibilidade não existe. Se a possibilidade passar pela cabeça dos dirigentes... Mas toma um espanco, 3-0. Pode acontecer, o futebol acontece de tudo. Sim. Se acontecer dos caras... Aconteceu, de repente manda embora o Cuca depois desse jogo. Eu vou dizer uma coisa pra você. É. Estamos... Não estamos mais com profissionais no meio. Entendi. Estamos com amadores. Porque não é por causa de um jogo... Porque aconteceu um monte de coisa errada. Mas em tese são os mesmos profissionais que estavam lá ano passado. Mas aí joga tudo por água abaixo. A única diferença é o Paulo Nobre. Pra mim joga tudo por água abaixo. São profissionais. Pra mim aí o Matos assina o atestado que é incompetente. E eu vou falar aqui. Cara, o futebol ele é feito de vitórias e derrotas. O Palmeiras, ele não vem buscando... Não, mas nesse caso aí ou é um ganha ou não ganha. Sim. Nesse caso não tem empate. Aí não existe como os dois ficarem felizes. Ou fica o Palmeiras ou fica o Barcelona. Então, por isso que eu tô falando nesse caso, especificamente, não existem... ou um ganha ou vai perder. Não tem outra conversa aí. Não tem como os dois saírem satisfeitos. Entendeu? Então, assim... E o torcedor tem que também entender que também, porra, acabou tudo. Não é assim que funciona. O Palmeiras ganhou Copa do Brasil 2015, ganhou Campeonato Brasileiro 2016. E esse ano se formou a expectativa... De um time sensacional, de um time fantástico, que não se provou na prática. E não vem se provando na prática. A imprensa não vem jogando bem. Mas não vem jogando bem. É fato que não vem jogando bem. Então, se de repente perder na classificação, não pode jogar tudo por. Ah, vamos mandar todo mundo embora, vamos refazer a coisa. Não funciona assim. Eu acho que o trabalho ele precisa ser feito. Se acontecer uma desgraça hoje e o Palmeiras cair fora, eu acho que o trabalho tem que começar a ser feito. Para que no ano que vem você tenha um time que venha buscar títulos. Entendeu? Seja de qualquer torneio que venha disputar. Mas você vem mais forte. Se você muda a comissão técnica, manda embora o Cuca, manda embora não sei o quê. Equilibrado o Domênico. Mas é verdade, Eja, você não pode hoje, você não pode fazer uma bobagem. E qual será que você acha? A tua opinião eu já sei, tu não já sabe. Eu acho que o Marcelo, que o Alexandre Matos pensa, eu acho que ele pensa como eu. Mas qual você acha que é a tônica hoje do torcedor palmeirense? Torcedor, ele é emocional. Ele não é. Você não é um emocional. Eu sou emocional quando eu tô torcendo. Domênico, hoje tá. Hoje eu tô aqui. Equilibradíssimo. Eu estou aqui pra conversar. Hoje não, mas... é equilibradíssimo essa declaração. Mas não é. Amanhã, se aconteceu do Palmeiras realmente aconteceu o pior, que não vai acontecer, pelo menos eu espero que não aconteça. Mas se acontecer, eu não posso chegar aqui amanhã e arrebentar tudo. Eu acho que tem algumas coisas erradas. Eu acho que já coloquei aqui. Hoje tem uma coisa que vai acontecer e não tem o que ser feito. Por exemplo, Egídio na esquerda, pra mim, o Egídio não tinha que estar no time. Vai começa jogar. Por aí. Já fez bobagem na Copa do Brasil, já vem fazendo bobagem. Não, hoje não temos o que pôr. Não temos o que pôr. Hoje, porque a coisa foi feita errada. Se foi feito errado, não adianta você pôr o Zé Roberto lá. Não. Desculpa, o Zé Roberto. Nem o Miguel Bastos. Não dá. Ô, Michel Bastos. Já foi testado o Michel Bastos. Como assim, Miguel Bastos? Não, você falou? Você ouviu Miguel Bastos? Miguel, né? Eu falei errado, desculpa. Também já foi testado e parece que não surtiu efeito. Não, vai fazer pena. Não adianta. É isso, já fez isso também, fez bobagem. Então, assim, o ano, quando começou, já tinha que ter pensado em laterais, por exemplo, né? Foi pensar depois de trazer o Mike agora aí. Ainda quando, foi um troca, quando tinha né? só o Jean... E quando tem o menino lá que fez o gol e aí renovaram com o cara, porque o cara fez o gol. O Fabiano. Ele é fraco. Ele é um jogador pra jogar de vez em quando. Sabe? Campeonato Brasileiro, quando não tem. E aí joga. Agora, você não pode depender do cara. Então, você não pode depender hoje, pra mim, você não pode depender do Egídio. Já fez bobagem, já provou que não dá pra jogar no Palmeiras. Você tem que ter... Mas como a coisa foi indo de um jeito errado, vamos tentar no errado dar certo, você entendeu? Agora, se não der, não adianta ficar criticando tudo e a todos. Sabe? A coisa, às vezes, ela é... O futebol, ele é feito de, às vezes, erros e acertos. Mas, ô Domênico... Às vezes você acerta bastante, às vezes você erra em algumas coisas que não fazem você ter um êxito total. Não tá tudo errado. O Palmeiras é quarto colocado do brasileiro. Eu entendo que são 15 pontos de diferença pro líder. E praticamente, se você perde hoje, o ano acaba. Porque não tem muito raro você vai tentar. Muito raro. Corinthians é uma anomalia. Mas aí, beleza, né? Você vai pra disputar campeonato. Você vai pra disputar. Nossa, anomalia. Você entendeu, Vieira? Mas aí, o que acontece? É então vai buscar a vaga da Libertadores. É. Dos males, o pior, você busca uma vaga, mas vaga. Não é pré. Pré. Vaga. Vaga é vaga. Vaga. que é de quarto pra cima. Vai ficar um gosto de... quinto colocado. Tem muito palmeirense aqui, senão também aqui, não olha, adianta, entendeu? Muito não adianta. Palmeirense achando que você tá com um discurso meio de receio. Mas pô, o Domênico não é receio, está... Não é receio. Hoje... Receio, receio... Eu amenizei um pouco a observação. Não, não tem problema. Eles podem achar o que eles quiserem. Eu sou um cara mais realista. Não eu entra analiso... na pilha do baixinho. Eu... Então vou dizer pra vocês. Não tô botando pilha, eu, não. Então vou dizer pra vocês. Eu analiso futebol. Futebol. Então, quando eu tô torcendo, eu vou torcer o Palmeiras ganhar sempre, aquela coisa toda. Mas o Palmeiras não vem empolgando o torcedor. Ou eu tô falando alguma bobagem aqui? Não. Tô falando bobagem pra cacete. Certinho, certinho. Se o torcedor não vem empolgando, é claro que existe o receio. Todo torcedor do Palmeiras tá receoso hoje. Aliás, todos. O único time se falar que não tem receio, é o Corinthians. Se falar que não tem receio, é mentira. É da boca pra fora. Imagino. Você entendeu? Só é da boca pra fora. Não adianta. Porque o torcedor do Palmeiras, ele imaginava, ele desenhava na cabeça dele uma outra coisa. Ele desenhava no começo do ano uma outra coisa. É. Essa outra coisa não tá acontecendo faz tempo, hein? Desde fevereiro, aí não acontece nada. Que esse desenho, ele não vem na cabeça do torcedor, ele não aparece. Então, o torcedor, ele fica ressabiado, ele fica preocupado. Mas o torcedor vai hoje superlotar a Arena do Palmeiras e tem que incentivar. Vou repetir aqui, o cara que vai no campo, velho, não tem essa conversa. Esquece tudo e vamos torcer, cara. É a hora de torcer, é a hora de tentar levantar o time e tentar fazer com que essa torcida empolgue os caras que estão lá dentro. Acho que empolgação maior não deve existir, né? Você tá jogando uma oitava de Libertadores, sabe? Empolgação com um campo cheio. Mais que isso não deveria de acontecer. Mas muitos desses jogadores que estão no elenco, eles precisam de algo mais. E esse algo mais pode vir do torcedor. Boa. Muito bem, tá aí o desabafo do Domênico. Não é desabafo. Não, é uma constatação, um fato. Tá aí o discurso de ansiedade do Domênico. É uma ansiedade. Quanto tempo falta pro jogo, seu Bento? Ah, faltam, deixa eu ver aqui. Você tá na pegada, só na contagem regressiva? Não, fala a verdade, você tá nervoso? Tô. Tá? É não, um monte já não dormi direito. Mas você é o tipo do cara que... né? Não, hoje tá... Ô, seu Bento, tá com a calça na mão, Bento, fala aí. Seu Bento, o senhor fica no sofá, na poltrona, na cadeira, como é que o senhor fica? A tradicional formação é assim. Aliás, o sofá do seu Bento deve estar um buraco. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, seu Bento. Meu pai fica no sofá. Eu vou dizer uma coisa pra você. Peraí, Dodô, deixa ele falar como é que ele assiste o jogo. Papai do lado esquerdo, o senhor Ulisses. Seu Ulisses na ponta. Ponta esquerda. Aí eu no meio. Com camisa do Verdão? Não. Sem camisa. Meu pai é mais. Vai. Oscar Ulisses. É. E na direita, meu irmão. No outro sofá. Cada um no seu sofá e. Aquela geladinha, um queijinho. Não dá. Tua mãe se tranca no quarto. Minha mãe tem uma tendência. Tua mãe some. Minha mãe, ela é meio corintiana, então a gente deixa ela isolada num banco. Ela chega, passa com um sorrisinho de canto assim? Passa. Dependendo da jogada. Passa. De vez em quando ela. Jura? Mas ela tem essa maldade? Ontem cara. À noite ela já falou: é, mãe, eu sei que vai até meia-noite e meia bagunça aqui, né? Então ela já tá. E ela tem dons, né? Tem, ela tem. A antevisão, né? Ela sabe. O cachorro, o gato fica assustado. É. Quando vai dar... Você nota o comportamento diferente do papagaio quando assim? O cachorro, sim. O meu cachorro Lion, um abraço pra ele. É. Ele verdade fica... que o seu periquito, quando o Palmeiras vai mal, ele rola, assim. É, fica pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Ele vira, hoje ele não vira vai acontecer. Hoje não. Aí. Deixa os caras torcer contra mesmo. Torce mesmo a cambada de ante aí. É, no resumo das cambada, é um monte. Não é? Ó, hoje é nós contra todos, viu? Hoje é o Zang. Esse aí tá falando que não vai ver. Ele é obrigado. Esse que tá falando, mano, aí. Ah, é obrigado. É obrigado a ver. Produção falou que não vai ver. Por vários motivos. É o mano Moranguinho. O primeiro motivo é que vai secar. Esse é o primeiro. Se fala que não, é mentira. Segundo, tem que assistir pra falar amanhã lá no programa dele. Tem que falar. Ele vai ter que comentar amanhã. Então, assim, não tem melhores momentos. Não existe comentarista de melhores momentos. Então ele tem que assistir. E vai estar torcendinho, viu, Sombra? Tá todo lá. Ai, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ai, vai torcer sim, vai torcer sim. Torce mesmo aí. Torce mesmo, que vocês não estão lá, ô Mané. Porque quem pode falar aqui é eu, Vieira e RG por enquanto. Só. O resto, torce contra. Torce contra mesmo. Torce. Muito bem. Torce mesmo. Essas são as manchetes do Estádio 97 no oferecimento do McDonald's, menino humano. É, Sombra, meu amigo. Ó, o Domênico tá com fome. Ô, Domenico, tô com fome. É fome ou é medo? Não, fome. Fome. Então, medo, não existe medo aqui, não tem palavra medo aqui. Domênico Gato, para deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, sim. Só com mais quarteirão, Domênico Gato. Aí sim. Por isso, o McDonald's teve a ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão com dois hambúrgueres, galera. É, rapaziada. E os ingredientes que todo mundo adora, hein? Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É o duplamente perfeito, Domênico Gato. É. Duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida. Duplamente cruel. Vou provar agora, saindo do programa, Domênico Gato. Eu vou provar esse duplo quarteirão, cara. É bom, hein? Deve estar demais. Deve estar demais. Quarteirão! É quarteirão! Eu vou no quarteirão. Eu tô em dúvida, mas vou no quarteirão. Sobre aqui, duplo rápido. Duplo quarteirão, claro. Como são 6h10 e terminaram as manchetes como você previa, deixa eu fazer um pedido aqui, ó. O Hospital São Paulo, Vila Clementina, é um dos hospitais de referência em tratamento de câncer, né? Sim. E além disso, há diversas outras especialidades atendidas lá, né? O hemocentro da Unifesp, que é localizado no hospital, está abandonado e a situação está realmente precária. Pacientes que necessitam de transfusão de sangue, plaquetas lá estão cada vez mais impossibilitados de receber. E o hospital não está usando aí a verba como deveria, né? E há dias em que falta até gás para procedimento. Foram, inclusive, fechadas várias alas como geriatria, cirurgia infantil, obstetricia e outras. Já no hemocentro não estão sendo feitas aí a compra dos kits para receber o sangue dos doadores. E com isso as máquinas de doação de plaquetas foram retiradas, pois é comodato, né? E como isso, quem sai perdendo são os pacientes que já estão lá passando por um tratamento doloroso, né? E ainda corre esse risco de não receber o sangue, as plaquetas que precisam para dar continuidade no tratamento. A gente então vai fazer o seguinte. Nós criamos uma coisa bem bacana aqui para que o hospital se posicione, tome medidas cabíveis e inicie aí a auditoria interna o mais rápido possível para saber aí onde está indo parar essa verba, né? Para ela também poder ser direcionada para o tratamento de centenas de pacientes. Então acesse aí, por favor, www.bit.ly/precisamos de sangue, tá bom? www.bit.ly/precisamos de sangue. É isso aí, olha aqui o pessoal assistindo o Estádio 97 na nossa transmissão via facebook.com/energia97fm. Deixa eu ver aqui o pessoal que está participando da transmissão e assistindo. Deixa eu ver aqui, olha, o Paulo Fonseca, vai Corinthians. O Andrezinho, vai Corinthians. Mas esse Barça é aquele da Espanha? Não. Senti maldade aí, hein? Ah, foi o maldoso, hein? Aparecido, mano, é nós, vai Corinthians. Tudo nosso, tudo nosso. Wesley Oliveira, Domênico, seu time conseguiu perder pro São Paulo, tá falando o quê? Chupa. O Kélcio Rocha Vieira. Mas não tem onde vocês estão, mané. Domênico, chupa, trouxa. Com as calças na mão, diz o Kélcio. O Kélcio tá teu pai na mão lá. O tá Sérgio Ricardo agora. Albuquerque, aquele vou trouxa. Dormir 10 horas, ou seja, não quer ver o jogo. O Carlos, Carlos Eduardo, com K, ele fala, Domênico, tá com medo, fato. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem é você pra falar se eu tô com medo ou seu trouxa? O Zé Luiz Teixeira. Trouxão. O nome do cara é Domênico Mané. Gato, PQP, gato do Dr. Evil. Tua mãe acha eu bonito. Tua irmã. Deixa eu ver quem mais aqui. Pô, elas me adoram, viu, velho? A irmã desse o cara. O Thiago Rosane nossa. Silva, chupa em pepas sem só mundial. Que não é isso. O Romulo procura Renner, no Google aí Palmeiras o seu mané. Não tem mundial. Procura no Google. O Carlos Alexandre Magrini. Hoje a Globo vai perder até dos canais de igreja. Vai. O que vai ter de neninho secando nós lá? Ah, é. Vai estar Felipe... toda. Hoje é o dia de ser maciça. O Felipe Fávaro, ele fala aqui. O que é? Caramba, é muita gente participando, rapaz. A maioria é trouxa. Não, Domênico, não. Mas é uma opinião. Não perde a linha, não opinião. Perde a linha. É, a maioria é tudo babaca. Ah, Domênico. Domênico Cazzo. Tudo babaca. Domênico ontem foi tudo dormir, secador aí. Olhando embaixo da cama pra ver se o Barcelona não tava lá. Mas o teu time eu bato nele. Deixa eu ver quem mais aqui. Não sei qual que é, mas é. O Rodrigues Denis. Mandem um abraço pra todos de Tianguá, Ceará. Time grande no lugar. Tá bom, um abraço. Um abraço pra Tianguá, velho. O Hector Gonzalez também. Deixa eu ver. O Renato Fogaça, chupa Domênico, vai Corinthians, chupa é nóis, pai, mano. Trouxa. Que isso, Mané, depois no mudo. Que o Kleber isso? Oliveira, no fricou mudo. Pro mundo. Dodô. É que fricou pro Dodô? Como opa, assim? Fricou pra mim? Fricou quer pra falar, todos. Quer falar que só tá falando. Fricou é bom pra todo mundo ir no banheiro. O Ellison Batalha, hoje é dia que a tia Leila chora. Ó. Hoje é dia que teu pai te tira do mundo, trouxa. Ah, não. Ah, não. Daniel Fernandes, Domênico é o Alborguete do rádio. Ah, isso é. Quero que você se dane o que você acha. A coisa vai feder. Tô nem aí pra você. É, muita gente. Agora, Fabiano Silvestre, Dodô, o tá tremendo de medo do Barça. Não, tô tremendo porque tem uma mulher aqui embaixo, a tua véia. Que o Fernando Batoc. É verdade, RG, tá aqui embaixo. O Fernando Batoc é tá, nós hoje, treme. Dodô, 3-0 Verdão. Aí, ó, aí você escapou, isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui. O Eduardo Gomes, chupa Dodô, o Palmeiras cai hoje. Ah, vai ver se tua mãe tá lá na esquina te procurando. O Pedro Niz, abraço pra todos, direto de Dublin, na Irlanda, vai Corinthians e chupa Domênico. Direto de Dublin. É o carinho vai do torcedor. Ai, você e a Irlanda pro raio que o parta. Olha, é muito. Tomara que tenha um terremoto aí. A Renata. Tomara que tenha um terremoto aí. Renata Bonilho, cadê o Corinthians na Libertadores? Cadê? Quem perde a competição. Quem perde a competição, filhão. Cadê? Essa foi todo esse papo. Essa foi a melhor essa que você leu. Quem perde é a própria competição. A Libertadores não tá tendo graça. A Libertadores hoje é eu vejo. É igual um churrasco de vegano. Eu tô vendo vocês tudo lá na televisão. Sem graça nenhuma. Ó, você já foi no churrasco vegano, Domênico Gato? É a Libertadores e o Corinthians. Rapaz, isso deve ser pior que feijoada de frango, viu, velho? Muito bem. É isso aí. Participe, assista Estádio 97 no facebook.com/energia97fm. Vamos aos ouvintes, no oferecimento do Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. Aliás, quem falar aí, olha, quem falar a senha Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você, sim, concorrerá no final do programa uma camisa oficial do seu time. Aí sim. Dizendo, vou de 99 Corp, ganha um kit da 99. Legal. Falando todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. E o Na Boca do Estádio está nesse momento, perto da Arena Palmeiras, com o Tetinha por lá. Atenção, o Tetinha por lá está aguardando você, palmeirense, para entrar ao vivo aqui no Estádio 97. No clima do jogo, hein? Inclusive, os 10 primeiros que chegarem lá vão ganhar bonés do Estádio 97. Atenção, o Na Boca do Estádio, nesse momento, o Tetinha está bem no cruzamento da Rua Palestra Itália com a Rua Diana. Boa! Rua Palestra Itália com a Rua Diana, pertinho da Arena Palmeiras. Então, atenção. O Tetinha está por lá. Os 10 primeiros que o abordarem ganharão bonés do Estádio 97 e falarão com a gente ao vivo aqui no ar. Você, palmeirense, compareça, dê sua força pro Dodô. Dodô tá ansioso. Tá nervoso. Dodô tá nervoso, gente. Deu pra perceber, né? Então você, palmeirense, dê o seu apoio ao Dodô, tá bom? Ele está aguardando a sua palavra. Assim, pode mandar mensagens pro Domênico hoje. Ah, né? Vai mandar pra mim? Não pode. Pra todos nós. Pra todos nós. Mande você também, então, a sua mensagem de apoio ao Dodô, falar, tá bom? É isso aí. Vamos pro telefone 3284-7097. 3284-7097. Toca, Asdrúbal! Toca, Asdrúbal! Que é isso? Que é legal! Que é isso? Chupa, Domênico, não tem mundial. Procura lá no Google, mané. Chupa, que é legal. Fala com o Bonner, fala com o Bonner. Bonner, o Cássio. Fala com o Bonner. Ah, alô. O região vendido mesmo. Mano. Alô. Alô. Alô. Quer falar? Olha, mas eu vou dizer, dá um ódio. Sobe não o é, som. É. Baixa o volume. Abaixa o volume aí, amigão. Não é, alô. Não é pra baixar o rádio, é o alô. Volume. Alô. Opa, quem é? Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo, e você? Bom, Marcelo do quê? Meio mal-humorado. É. Marcelo Gonçalves Nivardo. Nivardo. Nivardo. Nivardo. Nivardo. Tá certo. Rapaz. Quantos anos você tem, Nivardo? 3.0. É que 3.0, hein? Ô, Dodô, manda um abraço pro João Palmeirense lá da Prefeitura de São Isabel. Lá. Grande João. Seu Ih, que bom. Favor que você pediu. Ó, a RG tentando regularizar a terra. Não é favor. Quer você tá perguntando IPTU, velho? RG. Não é favor. Quebrou a calçada lá. Calma, fala, fala bobagem. Fecha essa boca. Fecha essa latrina aí, só fala besteira. O cara é ouvinte do estádio, porra. Ah, um abraço pra ele. O cara adora a gente, porra. Mas ele passou a ser que você chegou lá com o carnê e falou assim, ô, eu posso mandar um abraço pra você, tornar você popular, novo candidato a prefeito. Não fiz isso, mas Mas de repente. É nada, né? A ideia é boa. O Benjamin faz 17. Mas a ideia é boa. O Benjamin, acho que ele não paga IPTU há 17 anos. Faz tempo. Ah, você não paga, nunca pagou. Na praia, mas o RG, quando você chegou em Santa Isabel. Ah, entendi. Fala, mano. Quando o RG chegou lá em Santa Isabel. É, não tinha realmente aí como regularizar a situação, porque o RG foi um desbravador praticamente, ele foi um grileiro. Sim, então, grileiro. Sim, um RG, bandeirante. Grileiro. Ele achou grileiro. Ali uma terra perto de um rio, tá certo? Uma área plana, onde o plantio era fértil, é. E ele dominou aquela área. E agora ele tá na dele, é famoso, tá tentando regularizar a situação, tá certo, eu faria o mesmo. É. Boa, RG. Pô, sacanagem, hein, mano, depois que eu coloquei Santa Isabel no mapa... Ah, eu fui eu que coloquei Santa Isabel no mapa. Isso é verdade. Ninguém conhecia. Pô, agora Santa Isabel não sai da Globo, velho. Ontem, pô, os caras da rodoviária lá estavam marcando encontro. Verdade. Pra suborno lá em Santa Isabel. Os caras tão loucos, velho. Tá faltando cenário, hein? Pô. Ah. Nunca... Não, na boa, hein? Imagina, na entrada de Santa Isabel, velho. Os caras gravando na entrada de Santa Isabel. Paraíso da Grande São Paulo. Os caras sujando o nome de Santa Isabel. Tá louco. Você imagina um ator da Globo e fala assim, onde nós vamos gravar hoje, produção? Ah, hoje nós vamos pra Santa Isabel. O cara fala, putz! Que putz, seu louco. Sombra lá é bonito, lá é paraíso da Grande São Paulo, persona, seu louco. Sombra agora é persona não grata. É, vai lá em Santa Isabel. É. Vamos me proibir de entrar lá? Seu louco. Okay, agora as 12 pessoas te odeiam de Santa Isabel. É. Quantas? Quantas? 12. Vamos pendurar você no portal lá, na entrada, seu louco. Falar mal de Santa Isabel. Falar mal de Santa Isabel aqui não, seu doido. Você podia dar umas dicas de viagem ali, assim, ó. Tem um motel logo na entrada. Santa Isabel. Já tem um motelzinho logo na entrada. Já logo de cara. É tipo um motel que já encontrou uns 5 corpos, né? E lá, esse motel de cidadezinha assim. E lá não é entra à direita, lá é entra à esquerda, entendeu? Sempre à esquerda. Ô, velho, e qual que é o bairro? Bairro é nós, mudou, Casa Verde. Opa, nós, Casa Verde. Tá sim, certo. E o time? Ah, time? O time é todo poderoso timão e hoje é Barcelona de Garcia. Aí, aí. Ô, Zante! Aí, fala, Zante! Hein? Tô falando pra você, os caras tudo torcendinho. Tudo torcendinho, chupa a tua irmã, o seu trouxa. Torce contra mesmo, o seu trouxa. Seu mané. Ai, seu mané, torce contra mesmo, ô trouxa. Não sabe nem se ela tem condição, Domingo. Hã? Não sabe nem se ela tem condições. É. Ou você vai chorando qualquer coisa. Ô, Nivardo, cuidado. Desmoraliza esse trouxa aí. Cuidado, hein, Domingo. Essa vozinha dele. Nivardo, eu não vou acompanhar o jogo hoje. Ah, não vai. Ô, mano. Não vai. Tem mais o que fazer. Não vai. Tá bom. Eu vou falar uma coisa pra vocês aí. Corintiano nem precisa acompanhar na Globo, não. Aqui é só TV a cabo, pay-per-view. É, sim. Só se for TV a gato. Só se for TV a gato. A gato, lógico. Você é aquele TV a cabo da Santa Ifigênia, né? Você acha que corintiano tem TV a cabo? Você tá louco? Lógico que tem, pô. Para. Não mente, mano. Vai abrir o canal do Mano lá. Canal do Mano? Opa, abre o canal do Mano aí. Vai no canal do Mano? Canal do Mano que ele adora. Abrindo o canal. Obrigado pela audiência, irmão. Mas, ô Nivardo, Na emissora. Ah, emissora. É lógico, mas não dá igual pra esses pregos, não. Mas o negócio é o seguinte, esses malucos aí, esse Domênico, o Vieira, que tá causando aí também, dá igual pra eles não, nem arrasta mesmo, não, porque esses malucos são tudo antes. Mas, por exemplo, ô Nivardo, hoje vai acontecer alguns jogos aí, tanto pela Libertadores quanto pela Copa Sul-Americana. Hoje teremos aí alguns jogos aí envolvendo brasileiros aí na Copa Libertadores, inclusive o Palmeiras jogará. Você vai assistir o jogo do Porco pra dar uma gorada? É que eu não sou antes, eu não vou fazer. Imagina. Nós estamos de folga aí, ficar sem futebol 15 dias não dá, né? Uhum. É, aliás, até a rodada do final de semana nós não vamos jogar pra ver se alguém encosta lá, chega mais perto, né? Porque tá um pouco distante, né? Sim. Então a gente. Vamos acompanhar um pouquinho, né? Vamos ver. Isso, vê lá o time. Vamos. Né? Vai. Mas, Nivardo. Fora aí, o jogo do Porco hoje contra o Barcelona, o Porco precisa reverter uma derrota que teve no primeiro jogo de 1-0, mas temos aí o Grêmio, que ganhou o primeiro jogo lá jogando na Argentina, vai pegar o Godoy Cruz jogando aqui em Porto Alegre. E teremos outro jogo de Brasil. O Nivardo é um cara coerente, tá vendo, mano? Teremos mais um jogo na Libertadores aqui envolvendo outro brasileiro, ó. Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann. A situação do Atlético é muito parecida com a do Palmeiras. O Atlético também perdeu o primeiro jogo por 1-0 jogando fora de casa e vai ter que reverter um placar adverso jogando em Minas, lá no Mineirão. E aí, cara, o que você acha que vai acontecer aí? O Grêmio você falou que já passou. Analise agora o Porco e o Atlético. Bom, friamente, eu acho que os Porcos têm condições de passar, porque Em casa é difícil, eles jogam bem, né? Apesar de ter perdido para o Atlético Paranaense aí no final de semana. E tem condições de passar. Mas os dados que o seu Benfica deu aí, né? Que o time do Equador sempre faz gol fora de casa, daí complica, senão os caras vão ter que fazer três, né? E o Nivaldo? Eu acho que o Galo passa também, porque o time da Bolívia lá é fraco, né? Jorge Wilson é fraco. Eu acho que mesmo o Galo não jogando bem, o Galo passa. Jorge Wilson não é tão tá fraco assim não, hein? Não, eles jogaram bem lá em casa, né? Até ganhou de vocês lá, do Porto. Não, mas o jogo mas... aqui, o Palmeiras ganhou com 49 do segundo tempo. Sim. Não é fraco. 3x2, acho que o time dos caras... O que, mano? Eu acho que o Galo passa. 3x2, eu acho que o Galo... O que, lá? Não, aqui foi 1x0. 1x0. 1x0 lá, mas o Palmeiras ganhou aqui no sofrimento, aquele jogo foi sofrimento. Que terminava. Foi aliás, sofrimento. O Palmeiras ganhou 2 ou 3 jogos no sofrimento. Foi no sofrimento. Né? O do Peñarol, inclusive, com 1 a menos. É. Esse foi 3x2. Viu, mas passado, eu não entendo. Esses corintianos ficam menosprezando e ficam falando do Palmeiras. Mas o. Eles acompanham, né? O primeiro jogo. O primeiro jogo do Palmeiras. Falar do Corinthians, né? Tá chato. Não, mas todo mundo tá falando. Vai perder, vai perder, não perde. É audiência, né, filho? Mas, ô, Domênico, o jogo que o Palmeiras perdeu de 3x2 foi pro Jorge Wilson, mas foi o jogo de volta. Não, o Jorge Wilson também foi. O Jorge Wilson foi 1x0 aqui. E o então, foi o penúltimo, não, o penúltimo jogo foi lá, foi 2x1. Não foi 3x2? Não, 3x2. 3x2 foi o Peñarol. Em Peñarol. Palmeiras ganhou do Peñarol. Foi assim, ó. Palmeiras saiu pra jogar com aquele time da Argentina fraco, não esqueci o nome. Tucumã lá, Atlético Tucumã. É esse aí. É, o Tucumã. E o Palmeiras empatou Tucumã. Lá em 1x1, tava perdendo de 1x0 com um jogador a menos, e empatou o jogo. Depois teve Jorge Wilson também em casa. E aí ganhou os 49-50 do segundo tempo. Gol de 1x1. Foi 1x0 aquele jogo. Depois jogou com o Peñarol em casa. Foi 3x2. Também quase que no final fez o terceiro. Depois foi jogar com o Peñarol lá. Aí acho que empatou o jogo, né, lá. Foi, não, ganhou lá. Foi 3x2 de novo, né, lá. Depois jogou com o Jorge Wilstermann lá. E aí foi 2x1 pro Jorge Wilstermann lá. E aí fechou com o Tucumã aqui, que ganhou. É isso aí. Marcelo, deixa o seu palpite. Ô, Sombra, posso falar só um minutinho aí com o Mano? Falar um pouquinho do Corinthians, só porque é difícil falar com vocês. Claro. Eu falei com vocês em 2003. Ixi. Eu fui na semifinal Corinthians e Palmeiras 4x2. Com 10 minutos de jogo, tava 3x0. Depois eu fui na final com vocês também, Corinthians e São Paulo, no primeiro jogo. E de lá pra cá eu tenho que falar com vocês, pô, super difícil. E aí já se passaram mais de 10 anos, mano. Pô, legal, cara. E o que mudou na tua vida nesse tempo todo, cara? Mudou muita coisa. Eu fiz faculdade, terminei, noivei, casei, mudei de empresa, já tô 10 anos na outra empresa. Opa! Mudou bastante coisa. Eu acho que pra vocês também mudaram e vira que segue, né? E você vê, pô, que coisa, mudou tanta coisa na sua vida e o RG continua vivo, cara. Que isso? Mudou nada, cara. Não mudou nada. Você me sacaneia, RG? Continua aí, vivíssimo. Olha aí, você vê, eu tô mostrando como é dando legal porrada, a gente continuar no convívio daqueles que a gente gosta. Eu tô exaltando isso. Você não fica nem vermelho, né? Você é tão descarado. Você é tão descarado que você não fica nem vermelho. Posso falar? Fala aí. Fala com o Mano. Vocês querem falar só? Não, eu quero falar no Mano. Eu passo o seu celular pra ele. É isso. É que a gente fala da Libertadores, mas se o pessoal pegar a tabela da Sul-Americana aí, tá difícil também. Tem só time bom agora nas oitavas tá de final. Tá brincando, velho. Tô falando não, sério, Dudu. Pega a tabela. Não, pega a tabela, você tá de brincadeira. Não, você não pode falar que tem sério. Time bom lá. Não, pega a tabela. Não, não tô comparando. Eu estou só falando tem, que só tem, tem jogo bom. Vamos lá, só tem o Corinthians e Flamengo. Corinthians e Racing. Não, é sério, pega a tabela. Corinthians e Flamengo só. Não tem time não, bom lá, não. É isso. Tem o Racing. Mas o Racing é um time embaçado. Time embaçado. Mas é embaçado, você mas tá ruim. Não tá vivendo um momento não, ruim. Não é que tá ruim. Aí você vai mais pra baixo aí na tabela, tem um Cerro Porteño que sempre tá na Copa Libertadores também. Cerro Porteño é tradicional. Tradicional. Independente que é o maior... Tem Santa Eu acho que o Independente é o único time que fala que é soberano. Porque foi campeão da Libertadores 7 vezes. Parece que é o que tem então, aí, mano. Mano, eu o vejo Nacional, aí, ó. O Nacional que inclusive eliminou o Corinthians e o Palmeiras o ano passado na Libertadores, eles estão na Copa Sul-Americana. O Estudiantes tá na Copa Sul-Americana. Eu acho que são times tradicionais. Tradicionais. Além do Flamengo. Não, tá na Sul-Americana. Além do Flamengo, vai, tem que ver vai aí ter um ó, jogo tem bom aí que é São Lourenço e Independente. O Independente é forte, pô. foi campeão da Libertadores várias vezes. Tem Estudiantes também, né? É verdade. Tem o Flamengo. Bom, Marcelo, ó, grande abraço pra você. Ô, Samba, obrigado. Valeu, um obrigado, pra você, hein? Pro Marcão aí, o nome integrante. RG, mano. Falou, fera. Obrigado. Manda também, olha. Manda também. Valeu, cara. Você pode mandar pro Mota? É assim, só pra dizer que a gente lembra dele. Ah, é que se eu mandar, ele não vai entender, entendeu? Não vai mesmo. Coitado do Mota, velho. Ali quando ele volta, o Mota? Segunda-feira, junto com o Ale Oliveira. Não sei se é coincidência. Pera. Os dois? Os dois estavam no Nordeste. Na praia. E os dois vão voltar junto? Não. É, parece que a dona Encrenca fica só olhando. E parece que o Ale tava pedindo alguém pra passar protetor na tatuagem dele. levou pra cuidar? Já que o seu Bento tava trabalhando. Ah, levou pra cuidar. Ah. E o Mota agora fez uma tatuagem em volta do aro. É. Nossa senhora. Essa mãe, volta o Ale faz pompoarismo, cara. Valeu, Marcelo. Um abraço, falou, cara. Um abraço, sombra. Até mais. Tchau, irmão. Abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. E não é que já temos aqui cornetadas? Temos, sim, cornetadas do Estádio 97. Corneteiros do Estádio 97. Tô aqui de novo pra falar dela, da nova integrante do estádio. Ela é toda fortona, é o irmão do mano, é a Mona. Lá, lá, lá, lá, oi! Lá, lá, lá, lá, oi! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, e a Mona vem aí. Lá, lá, lá, lá, lá, e a Mona vem aí. Lá, lá, olê, olá. Chupa a Mona, vai de novo pra zona de rebaixamento, hein? Leandro Corinthians. Ô, Sombra, mas faltou ele cantar a última parte da música. Olha esse malcriamento, hein? Qual que é? O mano cover é a Mona, que vai empurrar na tua lomba. Ah, segue o jogo. Mais uma cornetada no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra é gol. Beba com moderação. Atenção, Sombra. Quem tem Romero não precisa de Neymar. Meu nossa. Deus. É isso aí, mano. Tetão nossa, da Vila Talarico. Vai Corinthians. Tudo nosso. Não, quem tem nossa, rapaz, quem tem Romero céu. Não precisa de Neymar. Meu Deus. Atenção, do Sombrar. Céu. Quem tem Romero não precisa de Neymar. Rapaz. Olha. Atenção, Sombrar. Quem tem Romero não precisa do Neymar. Tá verdade. Não pode ser verdade. Olha, senhora, olha onde os caras chegam, hein? Avisa o Paris Saint-Germain lá, velho. É. Rapaz. Na última temporada, o Romero foi mais vitorioso que o Neymar, velho. Ah, é. Foi. Foi mais vitorioso que o Neymar. Meu Deus do céu. Mais uma cornetada. Sombra. Sombra soberana. Eu não sei se te falaram, mas você pode escrever. O seu time é uma piada, vai jogar a Série B. Nem o prato, garfa, faca, nem o profeta e o ancião. Vai perder os patrocínios pros gambá e pro Verdão. Sombra. Mas Dodô, olha, eu vou dizer uma coisa. Essa música, eu acho que esse tem que ser premiado. Os caras deitando. Já tem que ganhar aí, RG. Os caras deitando. É muito bom, muito bom. Aí, Leco, tá feliz aí, Leco. Ele está lembrando. Tá feliz aí. Ele está lembrando roupa nova que está lá no assunto da vida velha. É, exatamente. Cara deitando. Porra, mais cornetadas, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Cara, estranho demais. Eu acho que o Maurício gosta de rapaz. Oi! Esse mano estranho demais. Eu acho que o Maurício gosta de rapaz. O Arana se levantou. Falou que o Maurício é o seu amor. Oi! E o mano ficou calado. Olhando o carinho todo apaixonado. Vai. E aí? É. Eu acho que o Maurício não curte mulher. Ah, oi! É. Certeza que o mano namora de ré. De Guarulhos. Essa é. Eu acho que o Maurício não curte mulher. Eu acho que o mano namora de ré. Olha, eu acho então que essa música tem que ser igual. Essas duas músicas são as melhores que o Ventura ganhou. Já ganhou. Muito bom, hein? Eu queria só falar pro seu seguinte, ó. Olha. Eu acho que o que você gosta já tá de pé. Ah, juiz! Olha o malcriamento. O pior, sabe o que é pior, mano? É que o teu irmão, o sangue do seu sangue, tá rindo. Chora de rir. Chora de rir, velho. Chora. Tá, mas chora de rir. A música é muito boa, Vera. Aquela parte que fala, eu acho que o Maurício não gosta de mulher. Oi. Eu acho que o Maurício namora de ré. Esse maluco aí, tenho certeza que mamou no pai, velho. Que isso? A Cristina Araújo, ela pergunta, alguém sabe o número do WhatsApp do estádio? Então você pode dar sua cornetada aqui pra nós, mandando no 93-94-353-0150. 94-353-0150. O Cláudio Monteiro, prepara o placar, seu Bento, que amanhã pode ser um chororô danado. O Antônio Sebastião, vai Corinthians, os Bambis, vai pro inferno. Que isso? Que isso? Deixa eu ver quem mais aqui. Chupa tem Vieira, ignorância. Diz o Michel Matos, chupa RG, chupa Marcão. Os caras. Não tem chupa sombra aí, não? Oh. Deixa eu ver aqui. Tá louco? Só lê pra nós, você viu, RG? O Marcelo Andrioli, irmãos gêmeos, Mano e Mona, muito boa. Não achei legal isso aí, não, hein? O Godoy, se não ganha do Barcelona genérico, como que ganha Mundial? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, deixa eu ver aqui. O Marcos Costa Figueiredo, Liverpool recusou 100 milhões de euros por Coutinho. Você tem notícia disso, mano? Que isso? Então, sério? Sombra, existe sim essa notícia aí, mas não sei até que ponto, viu? Porque, querendo ou não, o Liverpool também está entre um dos times mais ricos do mundo. Se ele vende o Coutinho por esse valor, quem que ele contrata pra suprir? Que não, seja não talvez tem. Tão abaixo, assim, em termos de grana. Então, mano... Sombra, esse tipo de jogador, cara, ele só sai pagando a multa. É igual o caso do Neymar. Não, você mas não que o Barcelona tem, mano. Gostaria de vender o Neymar? Não tem nexo, cara. Mas, ô, nexo. Mano, assim como na Inglaterra, cara, assim como na França, na Inglaterra acontece a mesma coisa. Você não tem essa cláusula de paga a multa rescisória e leva o cara embora. Ah, não tem? Não tem. Como funciona? O cara é escravo. Não, ó. Prova é que o Barcelona foi pesado pra pegar o Verratti do PSG. O PSG falou, não. Acabou. Então me diz uma coisa, né? Então, assim... na Inglaterra acontece a mesma coisa, entendeu? Mas como é que leva o jogador, então? Não leva, só se o jogador quiser ir embora. É um acordo de cavalheiros. Exatamente. Aí, assim, ó, o que acontece? Deve ser contratual e deve seguir uma regra da legislação local. Claro, deve ter uma legislação local, mas não existe a multa rescisória. Mesmo porque isso, de alguma forma, tem a ver com a legislação trabalhista também, local, não sei. Tanto que isso aconteceu... Então isso é igual aqui. Era igual aqui. Né? É igual que era no Brasil. Antes da Lei Pelé? Que bons tempos, hein? Bons tempos. Antes, né? Velho, o Renato voltou a sentir dores. Renatinho. Não deve jogar contra o Atlético Paranaense. Renatinho começa a entrar... Desgastou mesmo, hein? Renatinho começa a entrar numa descendente, né? Já deve ir preparando aí a despedida. Né? Foi um grande atleta, um cara que... Esse honrou realmente a camisa do Santos. Grande o RG, o Renato, se fosse no Discovery... O Renato é aquele leão que tá vendo que tá atrasando o bando, tá se recolhendo e procurando uma sombra pra morrer em paz, né? Renatinho... Isso não se fala de um jogador, mano. Como que você pode falar isso de um atleta? Mas, ô, Sombra, tá vendo isso... Imagina um atleta ouvindo isso agora. Imagina ele procurando a sombra. Ele começa a olhar pro lado pra ver se tem uma árvore. Verdade. Aí ele começa a esfregar a cabeça na árvore. Mas você vai esperar o quê? Depois que ele acabou com o Pedrinho do Palmeiras, lembra? Não, é verdade, e o Chay, cara. Você pode esperar qualquer coisa do mano. Não, mas é verdade. Inclusive, o Benji encontrou o Pedrinho aqui recentemente no Rio, Sombra, e ele não esqueceu, mano. Ele falou, pô, e o mano falou que era um jogador que tinha dado PT, né, meu? Sacanagem, mano. Pô, sacanagem, Domenico. Eu me arrependo, porque o Pedrinho é gente boa demais. Eu tô vendo que você tá arrependido. Tá arrependidaço. Agora você tá fazendo com o outro. Daqui a pouco você vai ficar amigo do Renato. Se o Benji já fosse coerente e falou assim, pô, aí não é que deu mesmo. Ah, mas ele não ia assumir isso nunca. Não, jamais. Ô, assim, amigo. Jamais ele iria assumir. Ô, amigo, acho que você devia estar jogando até hoje. Jamais ele iria assumir. Esse é o melhor meia esquerda que se machucou na história do futebol. Mesmo porque se ele confirma, ele perde um convidado do Aqui com o Benja. Sim, também. Isso é verdade. Já era. Mas é uma pena mesmo. Ô, RG, é uma pena que os jogadores, com a qualidade do Renato, uma hora sintam mesmo já o término da carreira se aproximando, né, cara? Sim. O Renato é um cara que realmente fez a diferença, cara. Esse o Renato, bola, cara. Quanto o Danilo, esse quanto o Zé Roberto. É verdade. Mas não são mais aqueles mesmos jogadores que a gente viu há 5, 6 anos, né, cara? Não tem jeito. O tempo chega pra todo mundo. O equivalente a um locutor seria começar, por exemplo, a voz começar a falhar, mano? Sim, o cara vai gritar gol e racha. Embaçado, o Domênico. Mas é, o Domênico. Por que você falou Domênico? É isso, Domênico? Não, porque é o negócio é começou a falhar a voz, é pra procurar. O locutor tem que procurar uma árvore pra deitar. Não, deitar árvore não, mas tem que procurar um otorrino. Mas, ô Domênico, ó, por exemplo, o locutor. Pô, você tá louco? O locutor nem me fala, esportivo. Viu, ele chega lá, na hora de gritar gol, racha a voz. Ah. É como se fosse o jogador chegando perto do final da carreira, ou não? É, e locutor que não tem um gol legal, grande. E farto não é. Ah, não é. Ah, você pega, por exemplo, aquele Fernando Solera, você pega umas narrações dele mais antigas, você vê a diferença dele hoje. Claro. Né? Olha aí, o Santos deve ser escalado com... Vamos lá, RG. Doutor esportivo, Sombra. Bora. Doutor esportivo é como se fosse um ator de filme pornô. Se não tiver aquilo grande... É verdade, se não tiver aquilo grande, não faz sucesso. Não faz sucesso. No caso do locutor esportivo, é o gol. É o gol. É. O grito de gol grande, não adianta ficar falando gol. E geralmente o espalma do goleiro também não pode ser espalma, goleiro. Não. É. Tem que ser tudo potencializado, né? É? Tem que, Vanderlei, né? Tem que esguelar, né, meu? É verdade. Olha aí, o Santos deve ir a gol com Vanderlei! Irá campo com ele, Vanderlei. Bom. O Vanderlei é do seu Bento, né? Bom, Tem a vinhetinha aqui pra soltar, né? Bom. É verdade. Vanderlei, bom. Escalando o Santos, provável bom, Victor Ferraz. Bom. Vai? É. Vai? Lucas Veríssimo. Regular. Vai? É verdade, eu vejo os Santistas gostando do Lucas Veríssimo, RG. Regular. Você não? É, regular. Regular você aprova. E vejo os Santistas que criticam o Victor Ferraz e você falou bom. Regular você aprova. Você é um Santista atípico? É que o Victor Ferraz, ele é aquela. O perfil dele, a característica dele. Eu penso que ele seja um bom atacante, muito mais atacante, com a qualidade como atacante do que como defensor. David Braz. Vai. Nossa. Se o cara estiver ouvindo agora, ele se sentiu até desprestigiado. Você nem sai do ônibus. Nem sai do. Zeca! Bom. Você vai zecar muito hoje o Palmeiras, velho? Um pouquinho só. Só um pouquinho. Olha aí. Ah, é o seu amigo aí, viu? Aí é o seu amigo aí, olha. Vai, ó, vai ficar. Seu amigo aí que faz o clássico da saudade medo? Aí, ó. E o medo? Na outra rodada, quem que eles vão pegar? Estamos na mesma competição. Você acha que eu vou torcer pro meu rival? Porra, tá de brincadeira, tá, né? Alisson. Regular. Yuri Gagarin. Regular. Yuri Gagarin. É, Lucas Lima. Bom. Copete. Regular. Ricardo Oliveira. Bom. Bruno Henrique. Muito bom. Ó, e tá. E você, Santista, concorda com o véio? Manifeste-se, escreva pra nós. Aí. Mande sua mensagem, sua cornetada. Entra aqui no nosso chat ao vivo da transmissão do Face. Tudo isso no oferecimento do Buscapé, novo Buscapé. Busca. Compare e compre direto, economize direto, dá um busca no Buscapé. Buscapé. Agora eu vou fazer compras lá no Extra. Ah, aí sim, hein? É, meus amigos. Fui lá meus hoje, amigos. Mano, legal. É bom. Eu tenho agora atenção, você que tem cachorro, olha só. Cachorro. Pet, sim. É da família, hein? Ah, é? Por isso é mais que tem... família. Mais que família. Mais que família. Mais que um ser humano. É, mais que um ser humano. Muito mais. Na maioria das vezes é. Pergunta pra mim. A verdade. Pet ou mano? Pet ou mano? Pet. É isso. Pet ou Vieira? Pet ou Mota? Pet ou Mota? Meio pet. Que isso? Meio pet. Uma patinha do pet ou Mota? A unha do pet, sabe aquela que tem que tomar cuidado pra cortar? Sim. A unha do pet. Entendi. Tá bom. Mas olha só, presta atenção, meu amigo. Aliás, qualquer coisa com vida é melhor que o Mota. Caramba, nossa. Uma ameba. É. Uma ameba. Peixe beta. Você tem que ver que a ameba, pelo menos, uma estrutura unicelular. Ameba. Olha, pet, meus amigos. Pet é da família. Por isso, esta tem os menores preços pro seu melhor amigo. Boa. 20% de desconto em todos os produtos anunciados acima de 10 quilos nos cartões Extra. Confira só essas ofertas, que legais. Olha só, alimento completo para cães, Speed Dog frango assado, 10 quilos e 100 gramas. Por apenas R$ 23,92 nos cartões Extra, hein? Sim. Ração para gatos, Friskies 3 quilos, vários sabores por apenas R$ 38,90. Sim. Areia higiênica para gatos. Ah, areia. O gato, ele gosta da areia, a gente você sabe, né? Também aqui um negocinho para pôr pro moto. Mas ele come. Pô. Mas não, isso aqui é aquela areia higiênica pros gatos, né? Putz. Mas, claro, 3 quilos, leve 3 por apenas R$ 5,09. Ó! Os menores preços pro seu melhor amigo é só no Extra. É, meus pet, é da família. Você merece Extra Economia. É Extra! Tem o pessoal aqui comentando na transmissão. Daniel Garcia, Lucas Veríssimo é ótimo. Deixa eu ver aqui. O Rogério Pereira dos Santos, o Palmeiras hoje dança. É, o Cícero Feitosa, onde anda o Vieira, pé frio? E ele botou um coraçãozinho azul. Nossa, que pé frio. E eu vou falar um negócio, viu, Sombra? Em cima disso que o mano tava falando do Felipe Coutinho. Ah, pensei que você ia falar do coraçãozinho azul. Ah, vai te catar. É porque, ô, mano, o Liverpool mandou um agente lá pra assistir o jogo do Grêmio hoje. 007. Pode ser que eles vão pra cima do Luan agora, cara. Será que tem alguma coisa a ver com o Felipe Coutinho? Não, você vai é uma enganação, hein? Se perdeu, mas o jogador do Brasil, meu amigo. Tá louco. Ô, Vieira, eu não acho que hoje, se o Felipe Coutinho sai do Liverpool, mesmo o Luan sendo bom jogador, eu não acho que se assemelhe em absolutamente nada. Também não. Porque é mais velocidade, coisa, é a mesma coisa, né? Que você tirar, por exemplo, o Gabriel Jesus do Palmeiras e contratar o centroavante do Ituano, que tá se destacando. Sim. É, não tô falando que o Grêmio é o Ituano, mas não, entendi, imagina o torcedor inglês chegando lá, o Luan, e o cara falou, é o substituto do Felipe Coutinho. Não dá, né, mano? Claro, não dá. Claro. Você tem que pegar um cara que seja proporcional, um cara que o cara já conheça e que você saiba que vai dar certo. Mas pro Luan seria excelente. Diante do que estão divulgando que ele pode estar indo jogar na Rússia, cara, o que seria, na minha opinião, um desperdício de talento. Se ele for pra Inglaterra, independente do time, porque estão falando que tem um outro time inglês aí que não é o Liverpool, que tá de olho nele também. Mas seria muito mais interessante pro Luan jogar lá do que jogar na Rússia, velho, que é uma porcaria. O Rodolfo Bergamo, pronto, já passou o papo Luan, né? Fala aí. O Rodolfo Bergamo Padovani diz aqui, Sombra, e essa troca aí que eu vi hoje entre Leandro Donizete pelo Cícero do São Paulo? Procede? Não conheço. Leandro Donizete. Eu acho que não. Cícero. Eu acho que não, Sombra, mesmo porque o Cícero já fez os 7 jogos, né? É. Fez 10. Então eu não conheço. O Adenilson Gomes Salles, escuta o programa há tempos. Aqui é Corinthians, RG manda um tapa na camurça pra minha esposa Tatiana Vigano. A gente adora meter um tapa na camurça da Tatiana. Aí, Tatiana, hoje tem que fazer o porquinho pular da panela, hein? O Stefano Rodrigo Vilhena. Sombra, concordo com o RG na escalação do Santos. Deixa eu ver quem mais aqui mandando. É muita gente participando da transmissão ao vivo. Luiz Cátia Oliveira. Tricolor é o time da fé. É aqueles caras que é pau mandado. Luiz Cátia. Que faz face assim, junto com a mulher. Ah, ele fez junto com a guria? É o famoso capacho. O Diego Mercês. Cuca mascarado do Katsu. Que isso? Não pode ler essas coisas, não. Você tá louco? O Cícero Feitosa, vocês têm que trocar as capas do microfone, estão lilás. É verdade, já encomendamos. É, isso é o seu Silvano. É que vem junto com a reforma do estúdio, que vai acontecer também aí, olha. Mas Edson... aí também, pera só, aí é um problema nosso, né? O cara não tem que vir dar pitaco aqui, filho. Ah, também. Mas... Se é cor de rosa, azul, laranja ou vermelho, o cara tem que dar pitaco, velho. Dá pitaco na tua casa aí, filho. Tadinho. Sabe, a tua mulher deve chegar pra você e falar que você tem que trocar um monte de coisa, também você fica puto. E ele não troca nada, né? Tem que falar que tem que trocar a capinha do micro, vai pro inferno, porra, ó, velho. Atenção, torcedor. Vai cuidar da tua casa, velho. Atenção, palmeirense. Nesse momento tá rolando Na Boca do Estádio, a sua chance de participar do Estádio 97 ao vivo, ali pertinho do Estádio do Porco, na Rua Palestra Itália, esquina com a Rua Diana. Sabe quem tá lá? O repórter Tetinha, o nosso Bernardo Veloso. Passe lá, bem na esquina, ele tá debaixo da placa, na esquina da Palestra Itália, Rua Palestra Itália, com a Rua Diana, tá bom? Sim. Os 10 primeiros que passarem por lá ganham bonés do Estádio 97 e entrarão ao vivo aqui com a gente, tá bom? É isso mesmo, Rua Palestra Itália, esquina com a Rua Diana, tá bom? Você já namorou alguma Diana na vida, velho? Diana? É. Não, Diana não. Nunca, mas Diana? Já foi tudo, né? Já foi Alexandra... Já foi Aline. Já foi Beatriz. De A a Z. Faltou a Diana. Mas nunca se sabe. Nunca é tarde, né, RG? Nunca é tarde. Depois que inventaram o Viagra. Atenção, se tem alguma ouvinte, Diana. Depois que inventaram o Diana. Viagra e 50. O RG quer dar uma puladinha de muro. Ah, é. Muito bem. Vamos lá pro telefone: 3284-7097. Porém antes, recado do Banco 24 Horas. O Banco 24 Horas, que tanto facilita nosso dia a dia, completa 35 anos essa semana. E a comemoração pro 20 do Estádio 97 está imperdível, é isso mesmo. Durante esta semana, preste atenção, sim, quem entrar ao vivo aqui no programa falando a frase Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. O que vai acontecer? Participará de um sorteio no final do programa. Sim. E você pode ganhar a camisa oficial do seu time. Ah, maravilhoso, de bonito, mas só, hein? Mas só vale os clubes tradicionais do Brasil. Não vem com essa história de Esporte Clube Santa Isabel, hein? Pelo amor de Deus. A Santa Isabel então, merece. Ligue e participe. Vai ser a semana inteira, uma camisa por dia. Além de agilizar sua vida, o Banco 24 horas faz você aproveitar o seu tempo com o que você mais gosta. E você já sabe que não paga nada mais para usar o Banco 24 horas. Boa. Banco 24 horas. 35 anos pertinho de você. Hoje falou em sacar dinheiro, é Banco 24 horas, não tem conversa. Quebra um galho isso aí. Tem Banco 24 horas, pra caramba, em monte de estacionamento de supermercado, é. Em lojas de lojas de conveniência, posto de gasolina. Ajuda pra caramba. E é tudo lugar seguro pra você sacar o dinheiro, aí é legal, né, cara? Quebra um galho danado. Quebra um galho danado, tá sempre no caminho, meu. É. Não é não? Opa. É verdade. Então vamos lá. Vamos pro telefone 3284-7097, toca Asdrubal. Asdrubal. Você é o chupador de cano. Ai! Sente pedala, mano. Sente pedala, mano. Você é o chupador de cano. Ai! Alô? Alô? Quem fala? Aqui é Henrique. Oi, Henrique, tudo bem? Consegui, baralho. Aê, tudo bem? Rapaz. Truco. Henrique do quê, hein? Tranca! Henrique de Lima Ortiz. Quantos anos, Henrique? Lima Ortiz. 29 anos. 2.9, RG. Mas seja sincero, hoje, você se considera assim, mais Henrique que o Neymar? Ah, ah, sensacional. Você tá nessa condição? Nota 10. Ó, oh, tudo, é. Merda. Ô, RG. Fala, mano. E vocês devem ter acompanhado a festinha que o Neymar deu aí, porque ele foi pra Saint-Tropez, né? Pouca coisa, né, mano. Jogar a festa. E tudo mais. É. É, ele tava lá com acho que 2 ou 3 baldes, RG, de uma champanhe. É, custa mais de 2 pau. Quase 3 mil reais a garrafa. Quanto, 2.900 e qualquer coisa. Quanto? 2.900 e qualquer bagulho, é. RG. Mano, qual é a chance da gente passar perto de uma garrafa vazia dessa? E digamos, era. Olha, champanhe. Só se ele jogar no mar, RG. É. Hã? Não é espumante. Só se ele jogar no mar com uma mensagem dentro. Com aquele bilhetinho dentro? É, que pois champanhe. É, igual no desenho do pica-pau. Mas será que o Neymar paga, velho, esses negócios? Ah, paga. Será? Paga, acho que paga. Porque o cara tá numa balada lá, velho. Tipo, eu sou dono da balada, o Neymar tá na minha balada, eu nem cobro. Eu acho que não paga. Isso é coisa de brasileiro. Isso é coisa de brasileiro. Chega um cara na França, lá em Saint-Tropez, velho. Você acha que o Neymar tá aqui? Saint-Tropez vai estar lotado de rico, independente do Neymar tá lá ou não. Só de brincadeira, velho. Ô, Marcão, eu não vou dar nomes aqui. E nem é do futebol. Mas pra você ver como tem nego que é bobo. É muito bobo. Tem cara que é bobo. É rico, mas idiota. Tem cara que gosta de fazer isso e ainda fotografa a conta pra mostrar pros amigos, cara. Eu tô te falando isso, eu vi um cara aí. Ah, não, isso tá... Eu vi um cara. Tá cheio de idiota. Isso mas tem. Famoso, cara famoso. Hã? Cara famoso. É isso, famoso. Isso tem. É famoso, sabe? E... Sério, e nego que fotografa assim, gastou, e mostra lá, conta em dólar ainda. Acha bonito, mostra, né? Lá 10 mil dólares e mostra, e dane-se. Panaca, velho. Sabe? É. Meu, tem cada cara que é cretino. Tem ser humano cretino, né? A situação do Neymar pode ser que ele, algumas coisas ele pague, mas tem outras que o cara não vai pagar mesmo, né? É. Nem você vê. É. O cara disponibiliza carro pro cara, o cara disponibiliza roupa, o cara... Pô, você tá louco, velho. Você tá associando a sua marca ao nome do Neymar, né? Lógico, imagina. É isso aí. E qual que é o bairro que você mora? Então, eu moro no Jardim Marília. Jardim Marília, olha, tá vendo? É isso aí. Time? Vai, Corinthians! Chupa, Dodô! Traz a tua. Traz tua irmã aí, ô, seu trouxa. É nóis. Tava todo educado. Já tomou uma porrada. Senta na poltrona hoje, mané. Ô, Henricão, pra infelicidade do futebol, o Corinthians não pisa em campo hoje. Ah, é? É. Então, cara, é quase um dia de luto hoje, não? Então chupa aí, seus trouxa. Mas, ô Henrique, temos aí alguns brasileiros que vão estar atuando hoje. Não que você vá torcer contra, mas, por exemplo, imagina. Se você parar pra assistir o jogo, você assistiria o jogo do Grêmio, que venceu o primeiro jogo jogando fora de casa por 1-0. O jogo do Atlético Mineiro contra o Wilstermann, que o Atlético perdeu o primeiro jogo jogando lá em Cochabamba. Ou você assistiria o jogo do Porco, que também tomou ferro do Barcelona lá em Guayaquil? Cara, o do Porco, a gente já sabe o resultado, né? Então, a gente já sabe. Os caras sempre fazem gol fora de casa, em todos os jogos da Libertadores, então a gente já sabe o resultado, né? Daqui aquele 2-1 pro Palmeiras, pra eles chorarem, mas chorarem de um jeito. Lógico que eu assistiria o do Grêmio, com o Grêmio vai passar no pênalti. Vai no banheiro agora, usa a mas, Henrique, você falou 2x1, mas se você pudesse fazer uma leitura desse jogo, você pensaria da seguinte forma: o Palmeiras faz 2x0 no final do jogo, toma 1, ou já toma 1 e depois faz 2 logo na sequência, e os caras, pô, se fizer mais 1 vai dar, vai passar e etc. O que, que você pensa a respeito disso? O legal seria que eu tomar 1 logo no início do jogo. Pra ver o Dudu chorando, já aquele desespero, dando aquele xilitinho dele. Vamos no início do jogo, entendeu? Você já começa a rir desde o início. Mas você, mas você não acha que é legal torcer assim pra um cormão, velho? Pros caras se darem bem ou não? Não tem nada a ver isso aí. Eu torço, cara. Quanto mais o Palmeiras não deixa feliz, é melhor. Os caras têm a oportunidade de falar do time deles, ele vem falar do meu time. Ô, Manézão, torce contra mesmo, porque vocês não estão disputando, ô Mané. Trouxa. Não, torce contra. Eu vi que você vai torcer muito. Nossa, eu vi que você vai estar vibrando lá, Andrés. Eu vi. Ele tá torcendo 2x1, né, Domingo? Eu quero que o palpite dele que vá pro inferno. Você tá de brincadeira que eu vou ouvir um trouxa. Eu vou tomar meu café, eu tô saindo. Então vai. Olha, mas a câmera tá vendo, galera, eu tô indo embora. O negócio é o seguinte, com relação aí a Libertadores, o lado direito da chave pode virar a Copa do Brasil, hein, mano? Porque, ó, o Santos, ele possivelmente vai passar do Atlético Paranaense. E o Porco, se passar do Barcelona, ele vai enfrentar o Santos. Você tem do outro lado ali, que também tá no mesmo lado do Palmeiras. O Botafogo, mas pensa bem. E o Grêmio, possivelmente será o próximo confronto também. Já pensou se o Santos e o Barcelona? Será que ele treme a perna só por causa do nome, de novo? Ah, será que dá aquela escorrida, sabe? Se liga, velhinho. Ele deu o nome Barcelona, não sei se dá aquela tremida, essas coisas. Tremida, eu vou te falar qual que é a tremida, que você vai ver, a tremida. Mas é verdade, o Santos, ele passou uma vergonha naquele jogo lá que foi idoso, hein? É, passou vergonha, mas tem 3 Libertadores. Não minimiza. Minimiza o cacete. Não tem nenhuma Libertadores e não perder o Barcelona. Minimiza o cacete. É que ficou feio mesmo, nunca ficou legal o futebol nacional, né? Tudo bem. Ficou. Mas, o Santos envergonhou o Brasil, cara. Mas é a única vergonha. Quando for assim pra perder, perde isso aí na vila lá. Mas é representando o Brasil. Mas até nisso nós somos chique. Porque é a única vergonha. O que é melhor? Ter esse tipo de vergonha de perder um jogo de goleada que você poderá um dia dar a volta e meter uma goleada como resposta, ou ficar caindo pra Série B, se dizendo time grande, nossa, time não sei o quê. Nossa, para, velho. É vergonhoso fazer uma vergonha pra o mundo todo. Segura aí, Henrique. Henrique. Aquela derrota do Santos pro Barcelona, proporcionalmente falando, foi algo que envergonhou o Brasil tanto quanto a Lava Jato. Não sei se é mais ou menos por aí. O que envergonha o Brasil é a construção do estádio de vocês. Nossa. Isso é que envergonha o Brasil. O que envergonha o Brasil é essa dívida que vocês têm aí como o maior time do Brasil e não consegue sanar, não consegue resolver. A dívida resolver. Que o Abílio Diniz isso tem é maior que a dívida que você tem. Que é Abílio Diniz? Eu tô falando de Abílio Diniz. Sem dedo torce pra quem, RG? É o seguinte, se vocês... Ó, agora vocês ficam falando de estádio, porque é uma vergonha, o estádio do Corinthians, etc e tal, mas na época da Copa do Mundo, todo mundo aí ficou batendo palminha. O Brasil vai disputar a Copa do Mundo aqui na cidade de São Paulo, a abertura vai ser aqui. Todo mundo ficou comemorando. Quem é esse todo mundo? Quem é todo mundo? Quem é esse todo mundo aí? Todos vocês é cacete. Quem é todo mundo? Ah, vem inventando nada. Se vocês folgaram e enforcaram o trabalho, foi graças ao Corinthians, tá? Mas só que a gente não forgou, não enforcou porra nenhuma, tava trabalhando, sim, viu? Inclusive sim. A gente assistiu o jogo na Funkfest. Na Funkfest, Só mas você vê que atrás do espelho do banheiro do Corinthians já é maior do que o telão da Vila Belmiro. Ah, mas tá batendo. Mas também é só o que vocês têm, né, de maior. Porque time que é bom, conquista que é bom. Quem tá se expondo ao ridículo são vocês, falando de telão, velho. Pô, paga o estádio lá, meu. Mas tá pago. O RG, tá pago. O que tá pago? Tá pago. Tá pago não. Peraí. Passou no cartão de crédito. Vai pagar 460 milhões de dívida, eu tô vendo. Ah, não vale clonado, hein? Peraí, tem a dívida. Peraí. Vocês estão distorcendo todos os assuntos. Primeiro, ter dívida não é crime. O que você não pode ser é inadimplente. Com relação à dívida do estádio, RG número 2, o Corinthians está naquele processo aí de renegociação da dívida com a Caixa. Faz tempo, hein? E está esperando o aval da própria, a própria agente aí, para que o Corinthians possa continuar pagando. Inclusive, os depósitos do Corinthians estão fazendo em juízo. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas o Corinthians tem depositado em juízo. Mas é o juro só, não é, mano? Não. O Corinthians está depositando aí, dentro do que foi estabelecido, o valor da amortização e os juros estão sendo negociados. Porque, querendo ou não, o Corinthians ele vai ter dificuldade para pagar o estádio, isso é fato. É fato, mas por enquanto tá pagando. Olha aqui, tá Sombra. Pagando. Fala, Dodô. Isso não é da conta de vocês também. Então, 35,5 milhões negativo. Dívida de 472 milhões, era 425 em janeiro. Receitas com direitos de transmissão, papapá. Receita de patrocínio, 25 milhões, 84 da televisão. Despesas com o departamento de futebol, 112,7 milhões de reais. Receita e despesa do que? Do buraco do sapo não entra nessa que conta, isso? Porque é feito pelo fundo. Então, é déficit. Desculpa, se a dívida era só a dívida 425 em janeiro. Clube, não é, sim, senhor. Não é? Mas a dívida foi para 472 milhões. Caramba. Mas tá passando a dívida aumentou. Já passou, mas é Flamengo. O Corinthians. E outro detalhe, hein? Aumentou. Você tem que avaliar o porquê aumentou. E o a Caixa não renovou. Ele abdicou de ter o patrocínio Master na camisa. E o Corinthians ele não vendeu nenhum jogador até agora. E a Caixa não renovou com o Corinthians porque o clube está com título protestado. E segundo a lei, uma estatal não pode patrocinar a empresa com protesto de cartório. E tem o telão lá. Bota o telão. Tem lá, velho. Então, desculpa, hein? Vocês estão falando uma informação incorreta. Correto. Com relação à Caixa, o Corinthians ele não tem aí nome sujo e ele tem sim uma certidão com efeito negativo. Estão falando aqui não. Ué, basta você analisar, Domênico Gato, que o Corinthians ele é adepto do Profut. A partir do momento que você está dentro do Profut, você não tem o nome sujo. O Corinthians ele tem uma certidão sim de efeito negativo para que ele possa ter o apoio de uma estatal. Tanto é que nos outros anos, Domênico Gato, não mudou nada a situação e o Corinthians foi patrocinado pela Caixa 3 anos, ou até mais. Desde 2012 o Corinthians é patrocinado pela Caixa, gente. Então, precisa ver de fato que... eu não sei qual foi a fonte que você colheu aí, mas essa informação aí está incorreta. Mas com relação aí ao Corinthians, ele vai vender jogadores no final do ano, pode ser que saia o Guilherme Arana, etc e tal. Ele vai conseguir reduzir bem. Ele vai conseguir reduzir bem esse déficit. Tá na cara que vai. O grande problema do Corinthians hoje é que todo o dinheiro que o Corinthians arrecada com o estádio, ele é preso pro pagamento do mesmo. O Corinthians ele não pode colocar a mão no dinheiro do estádio. Mas você sabia que seria assim? O Corinthians arrecada aí na média... Não, mas eu concordo. E quem assinou isso daí, Sombra, e eu acho que o Conselho tem grande culpa nisso também, porque o estádio inicialmente ele estava orçado em 600 milhões. Durante algum tempo cogitou esse valor, aí depois passou para 800. Aí fala, não, o estádio vai ficar em 800. Aí veio o negócio de Copa do Mundo, o Morumbi não vai ser sede, etc e tal... então vamos colocar na Arena Corinthians. Beleza. O estádio saltou para 1,2 bilhões. Vocês quiseram sacanear o São Paulo? Não é que quiseram sacanear, RG. O próprio Juvenal disse naquela oportunidade que o Morumbi não atenderia os requisitos exigidos pela FIFA. Lógico, viu quanto ele tinha que gastar? Viu quanto tinha que gastar no Morumbi? Fora isso, a FIFA tem aquelas babaquices de querer 18 quilômetros quadrados aí na frente do estádio para colocar uma área mista para imprensa, etc e tal. Um monte de frescura que ali no bairro de Itaquera, onde está localizado o estádio do Corinthians... Seria viável fazer, geograficamente seria viável. No Morumbi, só se você conseguisse desapropriar todas aquelas mansões que tem do lado do estádio. Agora, eu vou te falar uma coisa, né, mano? Assim, sim. Eu tenho N críticas ao Juvenal. N críticas. Mas uma coisa é... Fez certo ele... Essa ele livrou, ele livrou chegar, a cara. Porque... E pular fora. Agora, palpite meu. Se ele chegasse e falasse, beleza, tem que gastar 500, eu vou atrás dos 500. Nego ia falar, não, mas agora não é 500. Iam sempre colocar exigências para que não fosse lá. E como foi do outro lado porque, também. Porque, gente, reformar o Morumbi não é tão legal quanto você ter que ter gastos maiores. E outro assombro. A gente não precisa explicar, ser tão didático. Não. Acho que tudo que a gente quer dizer está hoje nas capas de jornal, internet, rádio e televisão. O Maracanã que fizeram, a reforma do Maracanã. Tá lá para todo mundo ver. Mais do que isso, os caras precisavam de um pretexto para dar um estádio pro Corinthians, mano. Mas, gente, na questão... Dar estádio pro Corinthians, o seu rei. O Corinthians ele construiria o estádio independente de qualquer coisa. Isso foi dado. Peraí. A partir do momento que é dado alguma coisa, você não é obrigado a pagar. Então por que não procuraram o melhor caminho? O Lulão. Mas é que tá, Sombra. Foi conveniente para quem isso daí? Inclusive, ano passado foi contratado uma auditoria independente dentro do Corinthians para avaliar a obra. E até agora eu não vi o resultado dessa auditoria. Cadê a auditoria? Acompanhando, nós já comentamos aí sobre isso. Andrei Santos, que tá o Lulão aí. Mas é verdade. Essa auditoria, né? Ô, mano, eu acho que essa diretoria tá escondendo muita coisa atrás da fase boa do time, cara. Aí, ó, já mudou consciente, tá vendo? Já mudou. Inteiramente, cara. Eles estão escondendo muitas coisas atrás da fase boa do time. Não tem dúvida. Nossa, você deu um cala-boca no mano agora. Agora o mano não. Mano flanelinha, ele passa a pano. Gente, o futebol encobre mesmo. Quando o futebol também... Encobre, em todo clube, futebol também encobre um monte de coisa errada. Saber depois a coisa, como é que vai ser. Final do ano. Que nem o Palmeiras, na fase boa. A gente até esqueceu que não tinha Mundial. O ano que vem, o ano que vem a Deus pertence, velho. Eu quero ser campeão esse ano. Ô Henrique, um abraço pra você, muito legal. Ô, deixa eu fazer uma propaganda aí. Não vai fazer não. Tchau, um abraço, valeu, tudo bom. Ó, McDonald's, todo dia de 4 McDonald's. Não tem o voucher, dançou. Tem sim, ganhou. Ganhou. Merjane, eu tô riscando o nome dele aqui. 99, corte. Outro que eu tô riscando também, não vai ganhar, não ganhou nada. Vai vir buscar, não tá, porque eu risquei. Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você, tá certo? Não gritar não, não adianta gritar não. Agora, eu preciso saber o seguinte, que tamanho de camisa você usa? GG, muita gelada. GG. Se você for o sorteado, você vai retirar sua camisa GG aqui na Energia a partir do dia 21 de agosto. Mas não vai ser sorteado. Ok, beleza. Não vai ganhar nada. Tá bom? Vai ganhar que eu tô tirando o nome dele do sorteio. Se Deus quiser, você vai ganhar. Dançou, filho. Chupa, trouxa. Você vai ver se ele vai ganhar. Fica ouvindo até o final aí. Ouve aí, você vai ver. Já arranquei o nome daqui. Já arranquei. A urna tá aqui, ó. Bolinha dele tá fora, bolinha. Já foi. Tchau. Tchau. Obrigado, Henrique. Trouxa, valeu, Zé Mané. Valeu. Fala assim, obrigado, irmão. Não, mas é o carinhoso, né? Só porque ele te jantou com farofa, Domingo. Ih, jantou. Ele começou pela minha calabresa aqui. Quer também, mano? Vamos ao Rosinha. Essa é a linguiça de frango. Olha, não é isso que é... O Vieira quer com queijo. Pra gente, pra tirar dúvida e os ouvintes não ficarem falando, mas é ou não é? Vieira, qual a sua opinião? Eu não sei, não gosto dessas coisas. Gosta sim. Gosta sim! Gosta sim! É, rapaz, o origem gaúcha não nega. E pra vocês já que nem batom. Ele faz xixi cruzado aqui, ó. Ele faz xixi cruzado aqui. Esse a gente tá conhece. Tá lá no Nordeste com Mota. Sou eu não. O Thiago Prado pergunta: cadê o maldito do Ale Oliveira? O maldito, então, maldito do Ale Oliveira, na sua opinião. Mas bendito Oliveira, Ale Oliveira, na nossa opinião, está de férias, volta dia 14. Segunda-feira tá aí. Resumo das manchetes. Santos, let's go! Amanhã, o Peixe, com força máxima, hein? Vanderlei! Estará em campo 3-2, jogo de ida amanhã, casa cheia na Vila. Amanhã deve dar um público final lá, né, RG? Umas 1.500 lá, por aí. O Nilmar... perto de estrear, hein? Scream for me, Corinthians! Corinthians, que ontem fez churrasco, teve sertanejo, confraternizou. Né? Hoje, quem apareceu pra treinar foi o Jadson! O retorno. Confirmado pro jogo contra o Vitória. What the fuck now, Palmeiras! E o Palmeira! Rapaz do céu. Tá. Mas vamos lá, Palmeiras escalado hoje pra batalha da Libertadores contra o Barcelona. Jailson, eu acho que vai vir o Jean na direita. Aí vem o Mina, Luan e Egídio. Thiago Santos, Bruno Henrique, Guerra, Roger Guedes, Dudu e Daverson. Esse time, o Palmeiras tem que ganhar por 2 gols de diferença, senão amanhã já sabe, né? Tem placar. Are you ready, São Paulo? Ah, o tricolor, que hoje mandou embora o Cícero, né? Cícero, que tem nome de padre, né? Padre Cícero, mas lá no São Paulo não ajudou em nada. Foi afastado, ele já jogou 10 partidas pelo tricolor. Precisa ver o que vão fazer agora, contrato até 2018. Caramba, ele jogou 10 partidas, eu achei que ele nem tinha estreado ainda. Nem vi ele em campo. Aliás, o Cícero que, através de nota oficial você, sim. Comunicado. Você leu aí, Marcão? Ele disse. Ele falou que... ele falou, Marcão? Estão tentando jogar ele como culpado da situação toda. Tentaram achar um culpado. O bode expiatório. Tiraram o bode da sala? Na ótica dele, né? Quiseram achar um culpado. Eu, sinceramente, Olha, eu vou dizer assim, o São Paulo não está nessa situação por causa do Cícero. Não. Óbvio, achar que um time como o São Paulo está nessa situação por causa do Cícero. Acho que essas situações, como o Cícero, são efeito do que de como o São Paulo é mal administrado. É. Não é que eu quero ver com o Cícero como vítima. Não, não é isso. Mas essas situações não deixa de ser uma consequência. É consequência da má administração de São Paulo. Falar que o Cícero é um dos culpados da situação atual. É. Mas ridículo. Sabe qual é o problema, Vieira? Tem jogadores, cara, que estão acostumados a ser titular por onde joga. Então, tipo, o que acontece? O Luiz Fabiano, quando ele ficou de reserva um tempo no São Paulo, tipo, ele tem esse perfil, tipo, de querer jogar. Bastos no Palmeiras, eu tenho certeza que mais dia, menos dia, o Michel Bastos vai arrumar alguma coisa lá também. Então, tipo, o Cícero é mais um, cara. Vem ganhando um caminhão de dinheiro, porque o Cícero não ganha pouco. E o cara quer jogar, então, tipo, ele senta no banco. O Rogério Ceni lá não tava sendo muito bem aproveitado. Tipo, jogou algumas partidas com o Rogério, mas com o Dorival não teve nem oportunidade. Se teve, foi um jogo esporádico aí. Sua opinião. Hoje o São Paulo treinou, mas não teve o Jusilei na cabeça de área. Sim. Foi o Petros. Sim. E o Dorival, ele mudou um pouco o meio de campo. Ele colocou o Jonathan Gomes, colocou o Hernanes, teoricamente, como um segundo volante. Sim. Né? Botou o Shailon, botou o Jonathan Gomes e o Shailon, como seria, teoricamente... Pra armar. Na armação, sim, talvez aí sendo abastecido com a chegada de trás do Hernanes. Sim. Na frente, Marcos, Guilherme e Prato. Sim. O que você pensa sobre isso? Então, Sombra, eu acho que ele tá tentando dar mais velocidade, que foi o que a gente falou ontem aqui. O Cruzeiro, provavelmente, na mão do Mano Menezes, é um time que joga bastante fechado. E esse jogo aqui no Morumbi, principalmente se ele não vier com os atletas titulares aí, provavelmente ele vai tentar sair daqui pelo menos com um ponto. E o São Paulo, pra poder furar essa retranca, de repente, que o Cruzeiro vai vir... vai ter que ir pra cima mesmo, cara. O São Paulo precisa ganhar. Esses jogos no Morumbi... Botar velocidade, né? É fundamental o São Paulo ir pra cima. E porque assim, tipo... eu via ter muita gente criticando, falando... Pô, o Dorival tá louco. Ah, tá tirando o Jusilei e tal. Mas, gente, agora o momento é do São Paulo ter um pouco mais de efetividade ofensiva também. Vai colocar o Petros lá pra segurar na cabeça de área. Mas isso... talvez no próximo jogo ele mude também. Coloque o Jusilei, enfim. Mas, tipo... Hoje o São Paulo tem que ter jogadores mais velozes pra tentar jogadas de linha de fundo... E ultrapassar a gente pela lateral. Mas você vê que merda, né? Tinha lá o Araújo pra fazer. Aí então, Negoto tá lá. Shailon não é jogador de lado, hein? Então, tudo bem, mas agora é o que tem pra hoje, né, mano? Vamos tentar. Muito bem, ó. Que feio, velho. Foi? Que feio. Arrego. Oh, você tá procurando coisas? Coisinhas? Arrego. Eu procurando, quem procurou, você vai ver que foi o Santos, não fui eu. quem que foi? Ah. É do velhinho lá? Não. Tá rolando lá o julgamento no STJD. Daquela história lá do Santos lá. Do velhinho, do Simpson lá. Sei lá, do Simpson, que é o Sr. Burns? É. O que tem o Sr. Burns? Não foi ele que ficou falando um monte de besteira, é isso que você tá falando? Não, assim, o Santos não chegou falando, teve interferência externa no jogo do Flamengo? Não, foi o... O advogado do Santos agora no tribunal falou, o Santos reconhece que não houve interferência externa no lance. O clube apurou o caso e chegou a essa conclusão, por isso não pediu a impugnação da partida. Fez todo um escândalo. Puta, idiotice, né? Trouxa. Todo um escândalo. Ah, teve interferência. Botaram o repórter da Globo como suspeito, no caso. Então, paga mico. Né? Agora paga esse mico. Paga mico. O presidente foi na balada de conselheiro lá, sei lá quem é que falou, quem é que... Conselheiro não, foi a torcida mesmo, RG. A torcida do Santos aí organizada emitiu uma nota aí que o clube deveria agir e que era um absurdo, etc e tal. O clube foi na onda e quebrou a cara. Então, se foi torcida organizada, mano, pior ainda. Pior ainda. Não pode. Pô, né? Vai entrar em pilha de torcida, velho. Pelo amor de Deus. Ridículo, porra. Cara. Ridículo. Uma treta, RG. Eu acho que o Santos devia perder uns 14 pontos no Brasil. Ah, bom. Isso é o que vocês desejam. O que você acha, Sombra? Eu acho que o Santos devia ser punido rigorosamente. 14 pontos no brasileiro, que nem o Mano falou? Eu acho que o Santos tinha que perder muitos pontos. Eu preciso ver quantos seriam necessários. Inclusive ser eliminado. Mas acho que o Santos deveria perder muito, mas ponto pra cacete. Inclusive ser eliminado na Libertadores, né? Não, vocês podem até ficar na Libertadores. Não me importo com isso, mas assim... No brasileiro tem que brasileiro eliminado. Acho que devia perder muito ponto. Mas vocês vão se esforçar pra chegar lá, pelo menos no lugar do Santos? Vocês como assim? O São Paulo Futebol Clube? Não, mas quem cometeu o erro foi o Santos. Nós estamos falando de uma punição ao Santos. Se você está querendo eliminar o Santos, é porque você está querendo uma brecha para subir um pouquinho, né? Não, eu acho que assim, O Santos tem que ser punido porque ele jogou o nome do Eric Faria em vão, assim. Bom, deixa o Eric. Você é advogado do Eric Faria agora? Hã? Você é advogado do Eric Faria? RG, a gente quando vê uma pessoa sendo atacada de maneira cruel e sem razão. Injusta, né? E injusto, cara, a gente, cara, fica assim, cara, temeroso pelo ser humano, não né? Veja essa sua defesa toda com relação ao povo brasileiro. Tá na hora, vamos. Mas o Sombra, povo brasileiro? É, que tá sendo atacado todo dia. Desculpa, mas aqui não é um programa para abordagens políticas. Oi, né? Amor. Beleza? É um programa para abordagens políticas. Mas para você ver, né, Sombra? Pelo menos o amadorismo. Pelo menos o amadorismo não fica só na diretoria do São Paulo. Falando em, em amador. É verdade. Meu Deus, amor, hein? Ô, mano. Rapaz. Oi. Você se ferrou, cara. Caraca. Por quê? Porque você pode estar no Rio, mas você não tem uma paisagem tão linda quanto nós, cara. Rapaz, é mesmo? Não tem. Mano, mas nem o Neymar, velho, pra você ter ideia. É verdade. É mesmo, RG. Nem o Neymar, velho. Atenção aí, a senhora Carolina aí na Moca, cuidado. Que oxe. Atenção, dona Carolina na Moca, cuidado. Tá outra rádio agora. Atenção, dona Carolina, Carolina, mãe do Léo, cuidado. Já Prestes. Mãe, ah, não, Vieira não curte. Não, eu posso, mas a única que pode ficar tranquila é dona Carolina. Não. É a única que pode ficar tranquila, não, Domênico? Pode, porque eu sou fiel, viu? Só por isso. É verdade. Você é fiel? É fiel. Vai lá, comemora o título. É fiel. Eu sou fiel à minha mulher, aí. Ah, vai, você é fiel de corintiano. E vai começar agora, hein? A máquina tricolor. Tá assistindo aí, né, mano? Opa, vamos lá. Assiste aí que nós vamos passar a máquina. Dodô! Será? Pois não. Dodô! Pois Dodô. Não, pois não, pois não, pois não. Vamos falar do Buscapé? Vamos falar do Buscapé, que agora tem uma novidade, hein? Ah. É, meus amigos, novidade pra você aproveitar direto todo dia. Sabe o Buscapé, né? Claro. Onde todo mundo pesquisa, compara preços direto, sim, não é verdade? Sim, sim. Então, esse Buscapé, agora, atenção, agora, você vai poder dar um busca e comprar direto no Buscapé também. E aí eu faço a pergunta pra você, por que que direto é melhor? Você pode estar me perguntando? Por que que direto é melhor? Eu vou perguntar, Domingo. Por que que direto é melhor, Dodô? Porque direto, RG número 2, além de ter mais economia, tem mais segurança. Ah. Entendeu? Compare e compre de tudo no Buscapé e garanta até R$5.000 de proteção. Jesus. Se acontecer algum imprevisto com a sua compra, os caras garantem lá R$5.000. Jesus. Descubra o novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto. É, dá um busca. Busca. É isso aí, dá um busca no Buscapé. Estádio 97 também tem oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Vamos lá pra perto do porco. Lá perto, atenção, palmeirenses. Vamos falar agora com o nosso repórter, o Tetinha. Tá lá na Arena Palmeiras. Fala, Tetinha. Acredito que o mano gosta de pirulito. Que o mano gosta de pirulito. Acredito. Chupa, mano. Chupa, gambá. Olha, eu acho que... Ah, cambada de porco. A gente aproveita aí, cambada de trouxa. Daqui a pouco vocês vão estar todos chorando. Olha o respeito com os caras lá. Isso não é justo. Aliás, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Vou chamar o primeiro cara aqui, seu nome. Reinaldo. Você me pediu o quê, Reinaldo? Um beijo. Ah, o telefone do mano. Eu não vou passar o telefone do mano pra você, mas tem aproximadamente uns 10 mil torcedores aqui na rua. Eu vou passar de um por um dando o WhatsApp do mano. Pô, chupa, mano, seu trouxa. Vai, ô trouxa, daqui a pouco vai estar chorando. Olha, aí, não vai não. Dá-lhe Barcelona, cambada aí, de Dodô, Marinha. Hoje é nós, Dodô. É nós, irmão. Verdão, Dodô. Hoje vai ser 5-0 nessa chupa, cambada mano, aí. Chupa, mano, seu trouxa. É nós. Aí, Dodô, manda um vai, chupa broxa. Pro Ricardo Turco. Ô, Ricardo Turco. Fernando. E Morcego. Morcego, chupa vocês, seus mané. Trouxas. Ô, o Marcão disse que chupa, que vai ser o nome. Meu nome é Samuel. Oi? Samuel. Fala aí, o Samuel foi o primeiro cara que chegou aqui, o Samuel parece um cara muito contido, vamos lá. Mas tá bem nervosão aqui, quanto que é hoje? Dodô, hoje é 3-0 fora o baile. Tá bom. E, mano, o que sobrou pra você é torcer contra mesmo. Bacana, liga na Globo lá e assiste. Chupa. Vai torcer no contra. Vou ver Netflix, velho. Não vou ver esse joguinho sem vergonha, não. Netflix, vai ver o quê? Põe no YouTube lá, final de 99. Pra você ver que nossa, é real. Vive disso aí, mano. Nossa, você vê que é PS em casa. Nunca nossa. Viu isso. Mas qual o final? Qual o final você quer? Ah, nossa, conheceu um japonês aqui na Liberdade. Nossa, vou ver hoje. Que nasceu em 1990, mano. Ei, mano, sente pedala, mano. E leva o Benjamin no cano, mano. Jantando vocês. Nossa senhora, é nóis. Essa torcida é sensacional. Olha lá a cambada de mané. Ele falou pra assistir a final, vamos ver. Ô, mano. Manchester e porco. Se enxerga aí, ô vacilão. Você não tá entendendo. Tem nego gritando, ô mano, viado, lá dentro do estádio. É. Nem aqui no link. É o estádio aí, é o Allianz Arena. Ah, pro inferno. Calma, calma, gente. Um por vez, seu nome. Fernando. Fala, Fernando, você tá mais tranquilo, você vai entrar, você quer mandar abraço pra alguém? Ou é só porca. Agredir o mano também, um com calma? Ai, mano, seu borra linguiça, mano. Borra linguiça. Seu pai. Ah, juízo. Gordo. Chupa, mano. Que é isso? Não tá fácil. Borra linguiça é o seu papai que olha, tá bêbado. Olha, agora. Vou tentar conversar com um rapaz que parece mais centrado aqui. Sem seu mal criamento. Oi, Juliano Chiarella. Juliano do quê? Juliano Chiarella. Boa, Juliano. É. Juliano, inclusive, eu quero deixar bem claro pra vocês aqui. O Juliano, ele junto com o irmão dele, eles têm uma fábrica de parafuso. Eles convidaram o mano pra ser garoto propaganda, porque eles vão testar o parafuso na porca do mano. Ah, sensacional. Já tem emprego garantido, mano. Ó, inclusive esse cidadão aí, Bernardo, tenho certeza que ele já deve ter espanado a própria rosca. Porque pra ver se o parafuso é forte, ele precisa testar. E a rosca dele já tá espanada. Própria rosca. Ô, deixa eu perguntar pra você, placar pra hoje? 3-0. Jogo fácil, vai estar sossegado, velho. Caramba, 3-0 parece ser um placar unânime aqui. Seu nome? Lucas Camaroto. Quero mandar um abraço pra rapaziada da Porco Osasco, lá de Osasco. Um abraço. Ó. Quero mandar um abraço pro Dodô aí. Opa, nós, irmão. Tamo junto, Dodô. Um abraço juntos. Pra rapaziada da Porco Osasco. Sempre traz junto com nós nos jogos. Olá, Camaroto. Verdão hoje. Chupa, mano. Um abraço pro meu primo inferno. Jonas Gambá. Dali Barcelona. Um abraço pro meu outro primo Renatão, palmeirense. Então, isso é bonito. A união das torcidas. Ele mandou um abraço pro primo dele que é Gambá. E pro Augusto, corintiano também. Tá vendo? Mano, seca na Globo hoje, Zé Ruela! Seca mesmo, não vou isso. Não essa porcaria, não. Quer que seca. Você se lixe, você e o teu time. Dali Barcelona. Seu nome. Peraí. Esse é o clima de porta de estádio. Estádio 97. Ei! Seu nome? Júnior Finato. Júnior, placar pra hoje. Ah, 2-0, fácil. Nossa, só tapa hoje. Chupa, Tuchê! Chupa, Tuchê. Tuchê, tartaruga. Tartaruga. Tartaruga, Tuchê. Que história é essa? Falei, calma. Seu nome? Rogério Mota. Rogério o quê? Rogério Mota. Rogério Mota. Azar, algum hein, parentesco véio. Com o nosso Mota? Não. Demorou, hein? Já titubeado, hein, gente? Demorou, eu acho que não é um parentesco, mas alguma semelhança pela demora. Pode ser. Não. Então, queria mandar um abraço para um parceiro meu, um gambá, que é o gambá. Tuchê, é o mais corintiano palmeirense que eu já conheci. Hoje, 7 horas da manhã, já tava me infernizando minha vida. Nossa. O Tuchê deve ser um baixinho um abraço, gordinho sem pescoço, né, velho? Peraí, deixa eu ver o pessoal que chegou antes aqui, ó. Esse rapaz chegou antes aqui, ó. O cara que é cover do Marcos Assunção. Quem fala é o Felipe Caldeira. Ó, chupa, mano. Dodô, pode ficar tranquilo. Que hoje é 3-0. Mais, irmão. Raiva, 3 gols impedidos pra ele ficar mais bravo ainda. Todo mundo falou 3-0. Não falou com convicção. Ó, manda um chupa pro Santana aí, que é o gambá que tá me ouvindo. Ó, isso é muito errado. Eu falei que o rapaz é cover do Marcos Assunção. Eu acabei de receber um WhatsApp do Marcão perguntando se ele também é cover do Kid Bengala. Não sei, Marcão. Ah, vou falar pra você aí o no cover. Estúdio. Olha. Vou falar pro seu cover, viu, Tetinho? O cara quer dar uma palavrinha pro Domênico. Eu tenho medo quando chega muito educado assim. Seu nome? Ô, Felipe Pellegrino. Ô, Domênico, deixa eu falar um negocinho pra você. Eu tava ouvindo o rádio aí no começo. Você tava preparando o terreno com um discurso todo acanhado. Relaxa, filhão. Hoje é tudo nosso. Pode apavorar amanhã. Mano. Abraço, filho. Oh. Assiste aí o Aliberta, porque... Ô, Bernardo. Ô, Bernardo. Estamos te ouvindo, eu e o ouvinte. Faz o seguinte. Que parece que vem de Itaquera. Estamos te ouvindo. Eu vou convidar isso, essa cambada de prego que tá aí, ó. Bravo, o bagulho é o seguinte. Calma, você tem que... Ô, Bernardo, eu tô tranquilo. Vem pra Pompeia, brother. Eu tô tranquilo. O mano que tá nervoso. Ô, Bernardo, faz o seguinte. Ó, faz o seguinte, Bernardo. Eu gostaria de pedir, gentilmente, que você permaneça aí até o término da partida pra colher o depoimento dessa cambada de prego que tá falando agora. Olha, você não vai gostar muito não, porque hein? Falar antes da partida é fácil. Mas você não vai curtir não, mano. Meio das pernas, todo mundo vai na direção do metrô e vai embora. Quero ver se é macho de dar a declaração depois do jogo. Cambada de prego. Torce contra, mano. Torce contra. Tá chorando aí na frente da televisão aí no Rio de Janeiro, filho. Assiste nós, assiste aí. Assiste nós, isso. Um abraço pra você, mano. Domênico, é tudo nosso. É tudo nosso, não tem conversa, não. Chupa, Vieirinha. Vai, vai te catar, vai. Seu nome? Fernando Franco. Fala aí, Fernando. Placar pra hoje. Hoje, com tranquilidade, 4-0. Pro desespero do mano, pro no intervalo o mano já poder dar aquele cagão antes de dormir. Ah. Entendeu? E hoje o mano passa nervoso, mas a gente respeita o mano. Isso, campeão brasileiro, filhão. É da mídia aí. Mano é parceiro. Não podemos xingar muito ele, mas hoje ele vai estar com aquela invejinha. Sabe aquela invejinha? Invejinha. Ele não pode estar na balada, mas isso. Ele sabe que os amigos dele estão na balada. Isso. Então a cabeça dele tá aqui, ele não dorme. Mano. Eu já contei 400 chupa-mano, ele veio uma frase de respeito humano. Seu nome? Felipe. Fala, Felipão, mano, placar pra hoje. 3-0, fora o baile. Baile. Todo mundo é 3-0, hein? Mandar um abraço pra galera aí do Sempre Palmeiras, do grupo do WhatsApp. É, nós estamos sempre aqui no palestra. E, ô, mano... Pode azar chorar, seu. Mano. Chora, mas não desacredita não. Que chora. Mano, essa Libertadores tem que chorar é nossa, são vocês. E ô, Domênico, hoje opa, é tudo nosso. Tudo nosso. Porca rosa. Pode acreditar, pode soltar a voz, que hoje vai ser fácil. Essa Libertadores é nossa, Dudu. Nós, irmão. Ai, ô, morde fronha. Que isso, mano. Você tá louco. Pô, tempo pra mais dois, Sombra. Dois rapidão. Mais dois rapidão. Claro, pera, óbvio. Calma. Vamos seu lá. Nome. Dois chorando Jonas. Aí. Ô, Douglas, é isso? Oi? Jonas. É o barulho da torcida, não tá fácil. Mas ainda bem que tá assim, lotadão, climão de Libertadores. Placar pra hoje. Caramba. 4-1, fora o baile. 4-1, fora o baile. Vamos ver se você tá convicto mesmo. 4 gols de quem? 2 do Dudu, 1 do Roger Guedes e 1 do Keno. Ele achou o Keno lá do fundo do baú e 1 do Keno. Um recado pro mano. Mano, seguinte, coloca aí. FIFA reconhece Mundial Palmeiras. Aí você chora na FIFA. Nossa, é primeiro campeão mundial e ele é brasileiro. Nossa, chupa, deitou, mano. Já deitou. Quem procura que, aí eu no Google, trouxa. É você. Quem procura lá, ô mano, é procura lá. Eu entro, o site que procura, eu faço a consulta. Procura, rapaz, é procura direito. É FIFA.com. Você é nunca FIFA. Teve o prazer com. De gritar, é campeão do mundo. Se enxerga. Colocaram uma estrelinha vermelha na camisa. Nós somos, rapaz, já fomos muito antes de vocês, mané. Aonde? Sombra, a pior mentira é aquela que você conta pra si próprio. Não existe mentira. Essa cambada de porco aí não cabe mundial. Vamos pro inferno. Sombra, antes de eu ir pro último, tá aqui, que eu acho que eu pedi dois, né? Deixa eu só botar dois caras que falaram no ar, brigaram com o mano, mas mandaram abraço muito rápido. Nome e abraço, rapidão. Machado, Grupo Ultra, mandar um abraço pro pessoal lá. O Brunão corintiano, o Bruninho que tá chorando lá porque o São Paulo vai cair. E é isso aí, mano. É 2-0 na cabeça. Vocês acham que o São Paulo vai cair? Não. Ah! Cambada de pepa. Eu devia ter perguntado isso semana passada na Porta do Morumbi. Olha o seu respeito. Nome. Camaroto, eu queria mandar um beijo pra minha irmã, um abraço pra rapaziada do Cartola lá e um beijo pra minha amiga Jéssica Zetec. E quem quer mandar um beijo pra irmã dele, grita eu. Putz, olha o Camaroto. Sua irmã é sucesso aqui, cara. Pera aí, calma. Seu nome? Magno Chiarella. Magno Carella. Chiarella, o asno. Ah, você é o sócio do cara da fábrica de parafuso que vai levar o mano como garoto propaganda. Já tá garantido lá, só mandar o. Já tá garantido. E... mas é o currículo que ele vai precisar pra usar como porca mesmo. É lógico, né? O mano tem trampo lá. Quer mandar um abraço pra alguém? Placar pra hoje. Quero mandar um beijo pra minha esposa. E o placar hoje é 4-0, tirando o baile. E eu também queria falar que pro Sombra. Ô Sombra, sou um grande fã, não tanto do estádio, é mais do Morde e Assopra. Eu já vi o Bernardo aqui, foi uma puta de uma surpresa. Sempre vou nos shows dele de stand-up. Legal. É uma puta de um cara. Ô, tá merecendo um aumento aí, hein, Sombra? Ó. Vamos ajudar aí. Ô, legal, cara. O Bernardo pediu pro irmão dele falar. Oportunista, hein? Bacana. Ei, Tetinha. Ei, Tetinha. Respeito. Oportunista, hein, Tetinha. Mas o Bernardo merece mesmo. Além de bom de profissional, vocês, é ótimo caráter. Um abraço, é Sombra. Isso é verdade. Um abraço, mesmo. Opa. E, mano... Pra ser corintiano, você é um bumbum guloso, velho. Que isso? Ei. Nossa. Vai chocar uma cenoura, rapaz. Olha. Valeu. Já que é porco, põe a maçã na boca também. Olha, eu respeito. Obrigado a todos os torcedores do Palmeiras que passaram aí na boca do estádio com o Bernardo Veloso. Valeu, Tetinha. Vou chorar daqui a pouco. Hein? Vai não. Não chora de alegria. Só pra vocês sentirem, pra gente fechar essa porta do estádio aqui, na boca do estádio, de um jeito legal, pra vocês sentirem o clima aqui. Chupa, Domênico, vai. Porco! Olê, porco! Chupa, beija! Senhores, foi muito legal, valeu. Boa. Valeu, boa, valeu, Bernardo. Boa, Bernardo, valeu. É isso aí. Mas que tá com cheiro de arroz queimado, tá aí. Passe contra mesmo você também, ó. Seu mané. Isso é Estádio 97, na boca do estádio. Estivemos então com o Tetinha lá na porta do Palmeira. Agora é hora da... Tem mais cornetadas, cornetadas. Boa. Boa noite, Estádio 97, que é o Rodrigo, cidade de Tiradentes. Queria propor para todos aí uma enquete para saber quantos minutos vai ter de acréscimo o jogo das Pepa. Chupa, Domênico. Chupa, Pepa. Mas aí é um problema nosso, viu? Nós estamos lá, viu? Você não tá, né? Teu time não tá, que pena. Vamos lá. Que cornetadas, pena. Cornetadas que vem no oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Tem gol. Afunda, tudo lotado, o cheiro de arroz queimado, o medo enche a fralda do Verdão, mas todos dizem que hoje na classificação. Tem Mustafa, Hugo Palá, segue com a mesma gentalha. O porco gastou um dinheirão, um monte de impereba mundial ainda não. É mentira dele, é mentira dele. Diego São Paulo. Eita, nós, hein? Ô, Sobra, tem que falar aqui, né? Fazer o quê? Tem gol, velho. Como assim? É, tem gol, hein? Libertadores? Mais um golaço o cara fez aqui, hein? Libertadores? Lanús. Libertadores, cara. Manda. Lanús, um, hein? Godoy Cruz, cara. Ai, desculpa, Lanús. Godoy Cruz ganhando de quem? Do Grêmio. Grêmio. Quem? Do Grêmio! Nesse momento... Nesse momento, indo pra pênalti. Pênalti. Mas nós vamos empatar já já isso. Ô, Sombra, depois que eu falo que o Grêmio tem que jogar de colete porque não tem camisa... Vai, mas posso falar o que aconteceu aqui, mano? Mas eu vou ficar. Sombra, eu tô assistindo o jogo. Os caras estão jogando bem e assim, ó. Eu tava tomando um sufoco, pra variar, né? Marcelo Groy, péssimo. Não, falhou. Pera. Como falhou? O cara falhou, estou, Domênico. Estou de longe, velho. Porra, mas olha o gol que ele tomou, cara. Ah, mas tava adiantado. Mas também, o Marcelo Groy, mas aí o cara chutou bem, tem méritos do cara que chutou. É motorista de Kombi, o Marcelo Groy, velho. Te falar, viu, velho? Toma mais um, já era, viu? O Godoy Cruz já tava dando um sufoco no Grêmio. Tava. Né? Que coisa. Agora vamos ver. Tem jogo ainda, vamos tem pra jogo, cima. Tem muito jogo, aí você tá louco. Oi, a cara de falar. Choro do Vieira. Ah, mas eu tô aqui, ô trouxa, não tô fugindo não, viu? Choro. Momentaneamente. E outra, e por enquanto eu tô na Libertadores, você tá no sofá aí. Meu time é campeão brasileiro, chupa. Ah, nossa. Muito bem, meu muito time bem. É campeão brasileiro. Olha, o cara manda aqui o Thiago Prado, o Vieira. É jockey de jiboia. É. Você vai ver a jiboia que eu vou te pegar. Jockey de jiboia. É mesmo? O Vieira é sommelier de pipi. É, eu sou assim. Mais uma cornetada. E aí, RG? Somos a terceira defesa menos vazada do brasileiro, se não me engano, mano. Tem que dar mais moral aí pra nossa zaga, mano. Lucas Veríssimo e David Braz aí. Então, sei que não é mil maravilhas, mas tá cumprindo, mano. É nóis, Eduardo da Pompeia, santista. Aê, Santos. Aê, Eduardão, mas você foi comigo. Você falou, sei que não é essas coisas, né? Então, tamo junto, Eduardão, é isso aí. Muito bem, muito bem. Ô, Narigudo, fala do fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Anularam gol aí, é? É, gol do Grêmio. Gol do Grêmio, só que não. Só que não. Gol do Grêmio. Só que não. Só que não. Sombra, tava impedido, sim. Mas tava três caras impedidos. Não, mas tava impedido. E o Grêmio acabou de tomar a bola na trave também, né? Também. Foi antes desse lance, teve uma bola na trave. Do lance do gol. A bola na trave não altera o placar, né? Mas tamo em cima, vamos pra cima deles. Meio skunk agora o som. E no lance aqui, Sombra, detalhe pro cara que tava impedido, na hora que o cara do Grêmio chuta de fora da área, tem um cara dentro da área que tá impedido, ele vai finalizar, ele chuta na cara do goleiro. E o goleiro tá caído aqui, chacoalhando a cabeça, agora tá fingindo aqui que... tá machucado e tá enrolando ainda mais pra começar o jogo. Vai ficar uns 10 minutos deitado, né? Estádio 97. Não sei não, se não tá azedando, hein? Tá não, tá não. Estádio 97, que você assiste também através do facebook.com/energia97fm. Caramba, hein? Fala, onde? Jogo difícil aqui. Aí você pode assistir e a gente tem aqui a galera comentando a transmissão. Deixa eu ver quem tá aqui. O Diego Alexandre Silva, acordaram o RG. Ah. O Diego Lira fala que chupa Vieira, vai rasgar no serrote? Que isso? Vou rasgar a velha hoje. Diógenes Camilo, chupa Vieira, chocador de banana. Vai te catar. O Fabiano Martins falou, escreve aqui, Carilli falou, o Grêmio vai despencar. É, seca mesmo, porque se eu sair da Libertadores, eu vou pra cima do brasileiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui do Corinthians, tá? Quem secou foi o seu treinador aí, eu prego. Nada, velho. Tony Cavalcante, Vieira é domador de cobra. Que é isso? Cada um doma o que quiser. Eu vou domar uma coisa que eu vou falar pra ele, já. O Daniel Cavalcante, o Vieira afina pepino no começo. O Vieira tá nervoso. Mas olha esse filho da mãe aqui, só lê coisa do Vieira também, né, velho? Mas o Vieira tá nervoso com o jogo. Qual cobra você mais gosta? Você gosta daquela naja que abre aquela orelhinha atrás dela? É, eu vou abrir a orelhinha, Eu vou abrir uma orelhinha de uma véia. Você vai ver. Wellington Borges, o Grêmio tem que jogar de colete, porque não tem camisa. Aí, ó, tá maior de todas, ô Bisnaga. Falei. Deixa eu ver aqui. Tem gente dos Estados Unidos ouvindo direto de Schnecktide. Boa. Schnecktide. Ó. USA. Valeu, cara. USA. Muito bem, seu estádio 97, também no oferecimento de 99 Corp. Você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Chato, né? Demora. Ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Sim. Então por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Boa. E tem mais. Você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Caraca. Atenção, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar, se a sua empresa se tornar cliente 99, o que acontece? Você já começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre a sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Entendi. corp.99taxis.com/estádio97. Boa, tá bom? Boa. Vai lá, indica a sua empresa. Se ela fechar um acordo com a 99 Corp pro transporte da sua empresa, transporte dos funcionários da sua empresa, da empresa que você trabalha, você passa a concorrer essa bolada de até R$1.000 em corridas pagas pela 99. É aí fantástico, sim, né, gente? Porra. Estádio 97, oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento sem parar, são três ouvintes na sequência, hein? Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Toca Asdrubal! Boa. Tipo no pedágio, a sem parar. Boa. Guloso. Bambi. Ó o coral, ó o coral. Coral, coral. Ó Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. Toda... Ó, Marcão, Marcão e sombra, é isso. Ah, ele é gay. Olha que festa, meu. Vai. Alô? O que é isso? Ó. Ó. Ó. Ó. Que porra é essa? Ó. Alô? Um som. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Marcelo. Marcelo do que, Marcelo? Marcelo Matias da Gama. Matias da Gama? Isso. Caramba, e quantos anos, ô? Tenho 46, Dodô. 56? 46. Ah, 4.6 aí, gente. Ele vai chegar aos 56. Vai, vai. Lógico, vai. Vai passar. Se Deus quiser, vai passar, viu? E os 76? Vai passar. E os 86? Também. Aí, eu quero chegar também. É. E os 96? É difícil. Também chega, aí eu não sei. Difícil, é difícil. Mas tá e... aí o velho, tá RG aí? Não, é. Mas Sombra. O RG ou é RG? O Sombra tá aí cheio de remédio, todo turbinado. Ô, oh, velho, o RG, mas 4.6, como é que faz aí? Mas, ô, oh, velhinho, você... É preciso... Ah. Mota tá me perguntando aqui quanto você pesa. Ih. Como que é? O Mota tá perguntando quanto você pesa. O que eu peso? É. Eu peso 73. Ah, então ele falou que não gama, não. Ah, sensacional! Aí, ele só gosta de gordinho. Sensacional. 10! Boa! Ele só gosta de gordinho. RG, você percebeu que você só tirou 10 até agora? Ah, puxador hoje tá hoje muito louco. Tá bonzinho. Tá muito louco o puxador, velho. É, mas vou dizer, viu, da gama só ele e o Vasco mesmo. Viu? Só. Ah, olha aí, ó. Ô, ah, velho, mas eu sou Corinthians, viu, Dodô? Não, mas aí, isso, foi um trocadilho. Vida, é que foi um trocadilho. E a, e a gama do teu estádio lá, como é que tá? A gama do estádio? Sensacional! A grama continua verde, viu, RG? É, bom, ainda bem, né? Menos mal. Tá importada, hein? Mas essas deixa eu te falar uma coisa. No Brasil, hein? Vocês queriam uma gama preta lá, né? Mas aí, então, aproveitando isso, o Marcelo, o Mano, etc. Era assim, e tal. Sim. No futebol, são muitas coisas que acontecem, que acabam mudando, né? Claro. Você lembra, sim, dentro das regras, antes o goleiro podia ter a bola ser recuada, ele pegar com a mão. É. Né? Sim. Certo. Eu vi agora numa disputa agora da as Copa medidas, da Inglaterra, da Supercopa diferentes. Da Inglaterra, sim. A cobrança por pênaltis ela foi alterada. É uma sim. experiência que está sendo feita. Não sei se você chegou a assistir, mano. Era eu Arsenal e Chelsea, né? Uh-huh. E foram para os pênaltis. Aí cada um, vê lá, cada um chuta o primeiro. Um vai chutar o primeiro. O outro time chuta o primeiro e o segundo. Aí volta pro outro, que chuta o terceiro e o quarto, entendeu? Ou seja, a FIFA ela fez isso pra tentar equilibrar, né? É. Numa então, hipótese de você perder um pênalti. Então vamos supor, é Santos e Corinthians, tá? O Santos bate o primeiro pênalti. Sim. O Corinthians bate o primeiro e na sequência o segundo. E o segundo. É. Aí vai, volta pro Corinthians. Bate o terceiro e o quarto. O segundo a bater tem a chance de estabelecer. O segundo a bater tem a chance de estabelecer uma vantagem. Como é que é o negócio? Isso vai ser o quê? Da decisão? Não, é uma experiência que a FIFA tá fazendo e fez aí na Supercopa da Inglaterra, que se encerrou no domingo com a vitória do Arsenal sobre o Chelsea. O primeiro bate. Cobrança por pênaltis. Ah. Isso vale para cobrança por pênaltis. Time A e B. A e B. O A bate o primeiro. Bate o primeiro. O B bate 1 e 2. E depois bate... o outro bate o 2 e 3. O 2 e o 3. Depois o outro, o 4 e o 5. O 4 e o 5. Se, caramba, se o A perder o primeiro pênalti, velho, olha que marimba. Ah, pressão, caramba, som, vocês acham assim melhor ou... Não, eu não. Marcelo, você achou... Gosto dessas ideias. Eu achei legal, quando eu vi, eu achei legal. Não sei é diferente. Eu não sei ainda se é bom, se é ruim, mas achei legal. Ah, legal só quando o teu time ganha. Ah, quando... mas eu acho meio injusto. Aí, qualquer jeito... Sabe por quê? Você imagina, ó, vamos supor, vamos colocar aqui, cara, faz ó, o gol. A e B, Palmeiras e São Paulo. Aí o São Paulo bate o primeiro. Faz 1-0. Erra. Não. Não. Ah, erra. Se ele perder, aí o Palmeiras bate o segundo, bate o primeiro. Faz um. Faz. Bate o segundo, 2 faz. 2-0. Olha, ah, tudo bem, mas aí você bate dois também tudo depois. Tudo bem, mas olha a pressão. Mas é uma pressão do que precisa fazer os dois seguidos pra empatar. Acho que é pra dar uma emoção diferente. Vai empatar, o que você achou, Mano? Sua opinião, mano. Então, Sombra, a alegação da FIFA é que eles fizeram isso para poder equilibrar as coisas, para ficar um negócio um pouco mais disputado, para fugir daquele negócio da mesmice. Eu achei legal, cara, eu achei que é um negócio inovador aí, pode dar certo sim. E inclusive, Sombra, isso daí me lembrou aquela época que a gente fazia lá os nossos confrontos no videogame, quando a gente fazia o draft para escolher os bonecos. É. O cara que era, vai, pela ordem, eu, Vieira, Sombra e RG e depois isso. Domênico. O Domênico é o último a escolher o melhor boneco. Ou seja, por exemplo, ele vai ficar sem Neymar, vai ficar sem Cristiano Ronaldo, vai ficar sem o Messi. Mas ele pode pegar um Suárez, por exemplo. E aí na volta, começa com ele. Aí o segundo dos melhores, ele vai escolher primeiro. Então meio que ficou parecido. Na hora que eu vi aquilo, me lembrei daquela época que a gente fazia o draft no videogame. Ó, vem aí novo torneio aí de videogame aí do aí estádio. Sim. Vem coisa bacana aí desse ano. Boa, aí sim. Vem coisa legal. Mas dá até arrepio falar nessas alterações aí no Brasil, viu, velho? Se aqui é normal, ninguém joga o título pra outro time. Não esqueça aí a linha Caia. É, eu que eu sou fã de vocês, vocês aí são 10, tá? Obrigado. Valeu. Eu fui apresentado por um amigo meu, já tem uns 5, 6 anos atrás, o Diego, corintiano. Ele me apresentou o programa de vocês e até hoje é o que eu não paro de ouvir. Sensacional vocês, viu? Diego, grande muito Diego, obrigado. Velho. Ô, Marcelo, valeu. Não. Valeu pela audiência. Só obrigado. Temos a agradecer. Boa. E o que você acha dessa essa fórmula de pênaltis, de cobrança de pênaltis? Você acha legal ou não? Repete pra ele. Eu acho legal, Sombra. Eu acho bacana assim. Apesar que a ligação cortou um pouco, mas eu quis ouvir um pouquinho de vocês aí. Mas eu acho legal essa cobrança assim. Em resumo, né? Os dois, um sucinto, começa batendo o pênalti e bate o primeiro. Sucinto. O outro pênalti vai e bate dois, depois outro bate dois, depois outro bate dois. Aí volta aquele que começou, bate o segundo e o terceiro pênalti. Sombra. Oi, diga, mano. Mas sabe o que eu acho que seria mais legal, cara? Mais legal mesmo. Nossa. Mais top. Gol. Tem gol. Gol do Grêmio. Tem gol do Grêmio. Pedro Rocha, chupa cambada de secador. Tamo junto. Mas acho que é o que tá sendo... Ah, não, quase nada. 2-1 Godoy Cruz, passo com o Godoy Cruz. Calma que agora nós vamos virar. Aliás, dois. Troca a fralda aí. Mano, mas eu sou. Troca a pilha do controle remoto aí. Diga, mano. Sabe o que eu acho que seria mais legal, cara? É se houvesse a cobrança de pênalti simultânea nos dois gols. Ou seja, o goleiro do Corinthians, ele vai ficar no gol da esquerda e só os jogadores do Palmeiras à frente dele pra poder bater o pênalti. E no gol da direita, fica lá o goleiro do Palmeiras só com os jogadores do Corinthians na frente dele. E os pênaltis são batidos de maneira simultânea, ou seja, o árbitro autoriza, fica um árbitro de cada lado ali, na hora que o árbitro autorizar, os dois vão pra bola e chutam. É doida essa ideia, hein? Seria muito mais legal. E se pudesse colocar uma cortina no meio do campo pra que os jogadores não vissem o que tá acontecendo no outro gol, ia ser melhor ainda. Sensacional isso aí, mano. Mas aí haja câmera também pra transmitir isso aí. Mas aí que é bom, velho. Aí que é bom. Ia ser legal pra caramba. Estão tudo louco. Não quer emoção? Aí você não sabe se você vê o cara que vai bater o teu pênalti ou se você torce pro teu goleiro tá do outro lado. Mas aí você é louco, você quer matar os caras do coração, mano. Ué, aí que o bicho pega, velho. Não quer emoção, bicho. Tem que ser assim, velho. Marcelo, teu time já é campeão, Marcelo? Olha, Sombra, se continuar o que nessa pegada aí, tá, eu acho que nós vamos ser assim. Eu acho que nós vamos ser sim. Mas só que ainda falta ainda mais bastante jogos, né? Então, eu acho que a gente tem que ir devagarzinho. Tá no sapatinho, mas se continuar o que nessa pegada, a gente vai ser campeão sim. Nossa, mas temos que esperar passar mais algumas rodadas aí. Nossa, você lembrou quem cantava aquela só no sapatinho era o filho do Zico, cara. Lembra só disso? Só no sapatinho. Só no sapatinho. Temos que ir na humildade, mas a gente chega lá assim, mas eu creio que esse ano é nosso, viu? Ô Marcelo, como o teu time não joga essa semana... Sim. Vamos lá, palpite pra hoje. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Ah, Barcelona. Barcelona? Lá fala pra cara aí. Barcelona hoje. Antes, Dodô, né, você... Domênico. Dodô, eu sou o seu fã, mas eu acho que hoje vai dar Barcelona, viu, Dodô? Fica achando aí. Fica achando. É direito do ouvinte, gente. Tem direito de torcer contra. Não é não? Tem todo dia de ouvir amanhã, eu vou mandar ele chupa. Ah, Domênico, pra que tanto raiva assim, Domênico? Não, é só porque eles estão torcendinho. Ah, então tá bom. Valeu, Marcelo, um abraço, cara. Torcendo. Ô, Sombra, deixa eu fazer o merchan aí. Faça. Faz o merchan, velho. Banco 24 horas, há 35 anos, pertinho de você. Banco 24 horas? Há 35 anos, pertinho de você. Boa. É, 35 anos, pertinho de você. Qual o tamanho de camisa que você usa? G. Se você for sorteado, a partir do dia 21, você retira a sua camisa, tá bom? Perfeito. Tem também Bozano aí ou não? Não, Bozano não, mas tem, olha, tem voucher da oferta McDonald's. Ah, então deixa eu falar. É. Todo dia é dia de clássico do McDonald's. Ganhou um par de vouchers da oferta McDonald's. Boa, velho. E eu vou de 99 Corp. Ganhou um kit tão bacana. Boa. Da 99, tá cheio de coisa. Muito legal. E como que eu faria pra você pegar esses prêmios, Sombra? Ou vem você no prazo de 3 dias úteis, ou você manda alguém com o seu RG... Certo? E entre 9 da manhã e 5 da tarde. Ok, então, muito obrigado. Olha, parabéns pelo programa. Que todos, que vocês todos fiquem com Deus aí, tá bom? Valeu, e eu só queria mandar uns abraços pro Thiago Erivaldo, corintiano, parceiro. Rafael Mazek, São Paulino, parceiro também. Boa. Moacir Cristaldi, palmeirense, gente boa também. Boa. um beijo pra minha esposa, Fernanda, que eu amo. Boa. Boa, Fernanda. Vai ver o porquinho pular hoje. É, e um abraço pro Mário Santista. Boa, velhinho. Primo da minha esposa. Tá bom, boa, gente? Boa. Abraço. Obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar com vocês. O Vieira perguntou que Mário. Ah, não perguntei nada. Aquele não. Que pegou o armário. É, mudou de. Chupa, não, Vieira. Não, sabe o que ele faz? Ele mudou de profissão. Ele pega o brioche de adivinhão, trouxa. Valeu, cara, abraço. Obrigado. Brioche de adivinhão. Brioche de adivinhão. Que porra é essa? Vamos lá, segundo 20, no momento aí, sem parar. Ainda mais fácil sem parar, hein? Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. E leva um beijador de cano. Ai! Sente e pedala, mano. Você é o chupador de cano. Ai! Ah, pro inferno. Adoro. Alô? Alô? Alô? Oi. Quem fala? Só Fábio. Fábio? Isso. Tudo bem, Fábio? Tudo. Fábio do quê? Fábio Borges. Borges do que mais? De Lima. O que mais? Fábio de Lima, pô. Tá ruim pra caçar a ligação. Você tá dentro do trem, velho? Toma, vai estar dentro do turno, mano. Faz um 10 aí, mano. Quero ir no jogo. No jogo, mano. Que domingo. Jogo? Que jogo, no mano? Jogo domingo. São Paulo, mano. Ah, mas qual que é a frase pra ganhar vaga? Eu quero ir na torcida de Estádio 97. Ê, beleza. Boa. Mas calma aí que vai estar no turno, calma aí. No faz um 2 aí, faz favor. No turno, faz um 2 aí, Sombra, faz favor. Vai entrar no turno. No Sombra. Turno, velho. Tô aqui na brecha. Faz um 2 aí. É que ele tá na brecha. Doizinho. É, mas, ó, amigo, você tem que estar às 9 da manhã na rua Curumins, número 5. Curumins. Será que eu posso levar meu filho? Não, não. A vaga. Dia dos pais, mano. Vaga única. Torcida única, vaga única. O que você gosta mais, do seu filho ou do São Paulo? Ah, do meu filho, mano. Ah, então você não vai no jogo? Não, vou pagar pra ele, não tem como não. Não, não tem jeito, é vaga única. É vaga única, cara. Pô, faz isso, por favor, meu. Não tem jeito, velho. A hora que você voltar, o moleque tá acordando, velho. É 11 da manhã. Pô, faz essa aí, pelo amor. Tô tentando faz 2 horas aí ligar pra vocês aí, mano. Mas, Fábio, eu entendo, eu entendo toda a sua dificuldade. Mas a regra é essa. Ganhou o direito de ir, é pra uma pessoa. Não podemos abrir exceções. Você não tem como abrir exceções, entendeu? Mas eu não tenho nem como pagar pro meu moleque, pô. Dia dos pais nunca foi no jogo. Não tem jeito, velhinho. Acabou de falar, não tem. Entendeu? Não tem como fazer isso. Eu gostaria que você certificasse se você vai ou não. Senão a gente abre vaga. Não, eu vou fazer o quê, né, mano? Você que ir, né? São Paulo, não tem jeito, mano. Chupa eu, mano, sabia viado. Que gostava mais de ô, mano, você, viado, eu prego. Mas, olha, da hora, tá bom, mano. Da hora, uma satisfação tá falando com vocês aí, ó, mano. Da hora. Aí, mano. Calma, é nóis, velho. Tamo junto, mano. Vai lá, vai lá. Tava aí pro Wagner, né, que tava aí comigo aí, tava voltando do trampo aí, ó. Né, tava na ripa. Ele tava de rosa comigo aí, ó. Ah, é? É, ele veio vestido de rosa aí, todo alegre, porque o Palmeiras dele acho que vai ganhar hoje, né? As pepa. E aí? Manda um salvão pra ele. Toma conta do rebaixamento aí, ô trouxa. Não fala dos outros não, ô mané. Fala do teu time aí. Quero ver o senhor. Luta pra ficar na primeirinha. Quero ver o senhor ficar fazendo gracinha, ô Domênico. Quero ver o senhor ficar fazendo gracinha. Quando a gente tiver no G15. Chupa. Mas nunca caiu, não, mano. Quero ver se fazer gracinha. Se tiver no G15, você vai ver só. Mas tá embaçado, hein, mano. Não aguento mais os caras de manhã lá na hora do café da manhã. O bagulho tá louco, hein, mano. Só, olha, tem uma solução. Não tome café da manhã. Não, daí não tem jeito, né? Briga com teus amigos, velho. Porque senão esse ano aqui vai ser embaçado pra você, hein, velho. Fábio, tá muito complicada a sua ligação. O áudio tá muito ruim. Então, presta atenção. Preste atenção, você tem que estar na rua Curumins, número 5, às 9 da manhã do domingo, tá bom? Que número? 5, camisa do Lugano, lembra disso. Tá, rua Curumim, né? Isso. Curumins. Curumins, com S plural, no final. Vários Curumins. É na travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina da traição. Sim. Tá bom, Curumim número 5. Aí, manda um salve aí pros caras lá do trampo lá da bola, lá, aqueles corintianos lá. É, e não vai de chinela. Não, chupa aí, mano, de novo. Aqui é São Paulo, nós é trimundial, rapaz. É, chupa você, você que gosta. É, por nada, valeu, não. Forte abraço, obrigado aí. Falou. Valeu, cara, valeu. Foi pro túnel, foi pro túnel. Duvido que esse cara vai estar lá. Será? Você vai ver, depois nada, ele cobra. Eu estarei lá e se não for, vai ficar na lista negra. Marcão, vai se ver contigo, vai ver, né, Marcão? Você vai ver. Você me fala segunda. Se o torcedor fala que vai e não vai, a gente tem uma lista. Ele não marcou direito, ele não vai esquecer. Chibatada. E o Domênico, você sabe que o Benjamin hoje ele faz parte de magia negra, etc. É, eu sei. Ele leva o nome de todo torcedor que não ele vai. Ele coloca lá no negócio. O Benjamin raspa sobrancelhas, né? Raspa sobrancelhas. Raspa sobrancelhas. O Benjamin tá nessa não dá, não, velho. Agora, velho. Não dava brincar com isso, não. Eu não esperava que o Benjamin fosse brincar com magia negra, né, também mano? Não. Mas que coisa. Vamos lá. Veja, quando ele precisa, ele faz essas coisas. Não é não? Sim. É, ele diz que tem a tal da Cabala Roots, etc. Não, outro dia assim. O mano chegou pra visitar ele, ele me falou aqui, cara, que o Benjamin tava sentado na sala com aquela estrela desenhada no chão e um monte de vela em volta, velho. Super neto, né? E o pior é, pentagrama, Benjamin. Ele pega na serpente negra. Ah, pega. É, aí é que tá. Aí ele gosta. Bom, vamos lá. Terceiro ouvinte, no momento sem parar, você pega, paga no carro. Acha ativa e sai usando, sem parar sua vida no seu tempo. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, que eu te dou pra mim. Oi! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Oi! Vem, Benjamin, que eu te carco assim. Nossa! Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou sem o H? Sem o H. Eu tô em cima, tô embaixo. Ô trouxa. Ô retardado. Ô demente. Trouxa. Retardado. Alô? A cara de decepção da LG foi. Fala, Sombra. Thiago do quê? Fala, de choro, velho. Thiago do quê? Thiago Martins Matos Paternoste. Ah, e quantos anos você tem? Que sorte. 32. 3.2, RG. E você passou no teste de paternoster, velho? Todo mundo achou que ele ia falar a musiquinha lá. É. E qual que é o bairro que você mora? Freguesia do Ó. RG é capaz de tudo. Toda freguesia do Ó. Aqui pra vocês. Sou da freguesia. E o time? É Corinthians, né? Chupa, Domênico. Ah, Corinthians. Ai, te catar você, ô trouxa. Ô, remoto aí, ô trouxa. Hoje vai ter dia de porco triste, hein? Hoje é dia de trocar o apito do controle remoto. É, mas ninguém te perguntou nada, ô Mané. Ô Mané. Ô Mané, ô Ponte Preta da capital. Ô Ponte Preta da capital, fica quietinho aí. Torce mesmo contra aí, fica no sofazinho aí. Sofá, sofazinho. Fica no sofá lá, viu, Mané? Mas nós estamos lá, viu? Ô Manézão, mas nós estamos disputando. Nós estamos lá, vocês não estão, né? Que hora que é o jogo do Corinthians aí na Libertadores? Que hora que é? Que hora que é, Vila? Já que é, RG, o Corinthians Libertadores? Não tem, só ano que vem. O Corinthians não joga. Como não tem? Hoje o Corinthians não joga, chupa tudo. Como não tem? Chupa Corinthians. Hoje não tem jogo do Corinthians Libertadores? Chupa aí, ô trouxa. Ai, ô Mané, trouxa, não tem jogo. Não tá na Libertadores. Não tem, né, Manezão? Ai, eu sou trouxa. Ai, valeu, tudo de bom, um abraço. Valeu. Falou tchau, que beleza, hein? Tchau, valeu, tchau. A diferença... Ô, Tiagão, a diferença aí do Corinthians pra porcada na Libertadores são 4 horas no máximo. É, no máximo. Daqui a pouco a porcada também não vai estar. Mas o negócio é o seguinte, vamos falar do Coringão. O Carille vai renovar o contrato aí pro ano que vem, cara. Tem que renovar, né? Merece, né, pô? O cara surpreendeu todo mundo aí, então acho que merece uma confiança do time aí, do clube, por mais 1-2 anos aí, com certeza, né? Menos de 800 não dá, né, mano? Ah, não dá. Pro inferno. Menos de 800 mil não dá, hein? Pode pagar até 1 milhão pro Pepe Carille aí, mano. Eu acho que assim, o pessoal que trabalha no... Mano, mas sinceramente, o pessoal que trabalha no meio do futebol sabe quanto é o salário dos técnicos. Sim. O cara que ganha o título com o que ele fez, ele vai tentar ver aí quanto ganha, por exemplo, um técnico Cuca. No Palmeiras, né? E o cara vai xeretar e falar assim, quanto ganha? Tentar, não vou ganhar menos que isso. Você pode tentar deturpar, inflacionar pra querer criar crise no Corinthians. Mas merece, tem que pagar. Se fosse trazer tem que pagar, né? Tem que pagar. E outro, uma dívida a mais. Uma dívida a mais, uma dívida a menos, né, mano? Exatamente, deixa o cara lá. Tem que valorizar o trabalho dele. É isso aí, tem que pagar uns 800. Você vê o Flamengo, tá... caçando técnico de terno bueiro. Aí ninguém quer ser técnico do Flamengo. É verdade. Mas os caras estão pagando o que for lá, mas ninguém quer. Foi assediado recentemente aí, houve um contato aí com o futebol chinês. veio um representante de um clube, ele não quis nem saber qual era o clube, mas ele já havia declinado a proposta e falou, não quero, quero continuar no Corinthians. Agora, recentemente, com as saídas de treinadores aí, de times grandes aqui do futebol brasileiro, Atlético, Flamengo, o cara ele voltou a ser sondado. O próprio disse que só sai do Corinthians o dia que o Corinthians não o quiser mais. Tá na cara que o Carille, ele é grato ao Corinthians, cara. E ele não vai ganhar R$1 milhão por mês. Mas eu acho que é válido sim uma valorização. Porque o Carille tá mostrando qualidade. 800, não. Sim, não, claro. Também não. E outra, ele precisa ganhar alguma coisa ainda no Corinthians, né? Ele tá começando um trabalho, ele é um técnico novo. Então não adianta ele querer sair para outros clubes, que ele pode acabar se dando mal, como outros técnicos acabaram fazendo aí. Então acho que ele precisa ser um técnico vitorioso no Corinthians, ganhar títulos, né? Mostrar que realmente ele não deu sorte, acertou um time aí... E aconteceu, não, ele realmente ele faz um trabalho bom, é concreto, uma coisa que é eficaz realmente, então ele precisa ganhar aí dois anos de título no Corinthians para começar a pensar em querer outros patamares, ou até mesmo ficar no Corinthians ganhando altos salários, né, como outros técnicos de ponta acabam ganhando. Ô, Thiago e Mano. É bola na trave do Grêmio, hein? O Zé Fontinha me informou aqui que o Carille tá pedindo... É muito abaixo dos 800, viu, Mano? 750. É muito abaixo. Quentinho. Hã? 750. Não, eu não vou falar quanto é. Quentinho. A informação que eu obtive menos. É que o Carille não passou nada ainda para a diretoria do Corinthians em termos de valores. Que eles iam sentar para conversar e aí a diretoria do Corinthians ia fazer uma proposta e o Carille ia ficar de analisar para ver se toca. Zé Fontinha sabe. Mas que consulta a respeito de valores. Zé Fontinha é amigo dele, hein? Qual que é o valor que você... Quanto que ele ganha hoje? Eu não tenho ideia. Sabe. Quanto vocês acham que ele ganha hoje? Ah, deve ganhar uns 150. Ganhar 100 e pouco. É, 150 conto. Ah, 300. Salário de locutor top em AM. É. Domênico, por exemplo. Que Domênico? Ganha 100. Mas é um salário. Nossa. O dia que a rádio paga 100 pau pro Domênico, ele vai embora. Pediu. Só se eu... Ele vai rebaixar o salário dele assim, RG. Pediu uma grana, supostamente teria pedido uma grana extremamente viável. Eu acho que dobra o salário dele. É, sim. 250. Sim. Vai dobrar. E olha, e é um baita do aumento, hein? Thiago, palpite pra hoje! Palpite pra hoje pra quem? Ah, pra Palmeira. Quem você quiser. Eu não... É porque eles não jogam. Eles não jogam. É verdade. O Corinthians não joga. Thiago, o Corinthians não joga. Que hora que joga o Corinthians Libertadores, Vieira? Vem aí. Procura aí. Deve ter em algum lugar. Não é possível. Pai, já estão te ligando pra falar o horário. Joga. É o horário. Amanhã você aguenta. Que hora? Que hora que vocês vão jogar, ô manezão? Ah, seu porquinho. Não vai jogar, né? Ô Gambá. Ô Gambazinho. Não joga, né? Não joga, hein, Gambá. Ô Gambazinho. Não joga, hein? Não tá na Libertadores, né? Ah, não tá na Libertadores? Que pena, hein? Ah, você não vai aguentar amanhã. Não pode ganhar Libertadores, né? É. Chupa. Chupa aí, mané. Valeu, mané. Valeu. Tudo de bom. Tchau. O cara que faz gol lá. Tem um jogador bom pra emprestar lá. Silêncio. Tudo de bom, valeu, um abraço. Thiago, valeu. Um abraço pra você. Aí, não, então. Acabou o tempo esgotado. Tchau. Manda lá, Thiago. Vou de 99 Corpo. Ganhei um kit da 99, bacana demais, hein? Todo dia é o dia de clássico McDonald's. Ganhou também um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Beleza, obrigado, Wilson. Obrigado, galera. Bom, valeu, falar com vocês, velho. Aí. Obrigado, muito bom, cara. Programa de vocês, falou, aí. Todo dia tô ouvindo aí. Valeu. Pena, valeu. Que o Dodô vai chorar muito hoje e amanhã, coitado, Dodô. Coitado de você. Você vai ser tão zoado aí na rádio. Vai dar até dó de você. Valeu, velho. Falou, tchau. Tá com dó de mim? Tchau. Os caras já criaram 25 paródias. Desligou já? Já desligou? Desligou. Ô, manezão, você não falou pra ganhar a camisa do teu time, trouxa. Chupa, seu trouxa. Seu mané. Não vai ganhar. Os outros não vai. Chupa aí, mané. Tinha tudo pra tentar ganhar, não vai ganhar. Chupa, seu trouxa. Esse foi o momento sem parar. Olha só, pessoal. Quero contar uma novidade bacana pra todo mundo. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Ô, Joval, Priscila, vocês estão fortes, hein? Caraca. Então, quando você encontrar um display do Sem Parar, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens, é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que é rapidinho. E pronto. é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra é gol. Beba com moderação. Doutor, eu não me engano, o Dodô vai dormir chorando. Doutor, eu não me engano, o Dodô vai dormir chorando. O Cuca tá perdido, não sabe o que fazer. Já mexeu no time todo, a torcida vai sofrer. Ah, doutor, eu não me engano. Sem Mundial e sem mais nada esse ano. Fala, galera, Henrique de Santa Isabel. Vai, São Paulo! Ah, peraí. Oh, eu pensei que o cara ia falar alguma coisa. Vai, São Paulo, velho. Toma conta do teu time que tá na segundinha por enquanto, hein? Segundinha, rapaz. Ué. Se acabasse hoje, como é que tava? Não, mas estamos rumo. Primeiro turno já foi, aí? Rumo ao G15 agora, Domenico. Então tá bom. Rumo ao G15. Você vai ver. Você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só nesse mês, Nissan Kicks e Nissan Versa, com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Com câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. A partir de R$ 85.600, com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria. Câmbio Xtronic CVT e muito mais. Você pode garantir o seu, atenção, por pequenas parcelas de R$ 429. Opa! Aí sim. É, pequenas parcelas de R$ 429 aí no Nissan Versa. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre, use sua faixa. Boa! Boa! É isso aí, estamos chegando ao final do programa. Para encerrar, qual que era a musiquinha do Mano da Ré lá? Ou... Ah. Sensacional essa, hein? A 5, porque cinco. O povo tá pedindo. Tá pedindo, cara, muita gente demais. Pedindo. Meu Deus. O Maurício gosta de rapaz. Esse mano é estranho demais. Eu vi o Romero te abraçando por trás. O Arana se levantou. Falou que o Maurício é o seu amor. Oi. E o mano ficou calado. Oi. Olhando o carinho todo apaixonado. Agora! E aí? Eu acho que o Maurício não curte mulher. Oi! Certeza que o mano namora de ré. Oi! Emerson Bruce de Guarulhos. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Até o mano gostou essa aí. Sensacional. Boa. Muito bem. RG, quem ganhou a camiseta do time com o oferecimento do Banco 24 Horas? Ele, Marcelo Matias da Gama. Marcelo Matias da Gama, você ganhou a sua camisa e você retira a partir da camisa do Corinthians. Retira a partir do dia 21 de agosto aqui na Energia 97, tá bom? Boa. Muito bem, quem ganhou o Boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Marcelo Nivardo. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288 e a camiseta Energia 97 Tent Beach. Tiago Paternosti. Boa, obrigado aí todo o pessoal da Tent Beach, tentbeach.com.br. Estádio 97 está chegando ao final de mais um programa. Volta amanhã às 5h30 no oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. E Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra é gol, beba com moderação. Valeu, gente, boa noite, tudo de bom. Valeu, boa noite. Valeu, é isso aí, valeu, gente. Tchau, tchau, tchau, tchau. Vibe 97, as novidades e sucessos da programação mixados todos os dias às 15h. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97, a energia que te move pela tarde. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha bom.

97 Night Sessions. We'll be right back.

to tell.